ar e Nominata 616. Olá pessoal, começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e temos um podcast com o Capitão América em que finalmente surgiu o Zemo que presta. Aqui é o Paulo. É, né? Enquanto grandes ícones como o Nate Grey e o Facão de Aço não tem programa próprio, lá vamos gravar mais um desse puxa. Nossa. Mas é tu contra, viu? Chicoteia, Paulo. Se eu tô resistindo de gravar o do Falcão de Aço, você tem que resistir do Nate Grey. Pare de resistir, eu só digo isso. Oi, eu sou o Felga e, poxa vida, aquele fusquinha é bem charmoso. E ninguém notou isso na época do filme. É a Fuqueta. Pois é, cara. É a Fuqueta. Aqui é Marcos Dark e o tio Marcos Dark aconselha: beba leite de cabra. Até eu perdi esse líquido. Vocês vão entender. Então, enquanto a gente reflete aqui o que é que isso significa dentro desse programa, um programa que você já deve ter percebido é a continuação da nossa... Não vamos nem chamar de trilogia, né? Porque vai além de uma trilogia esse ano. É nosso ano comemorativo dos 75 anos do Capitão América. Então a gente, como sempre, dá aquela pausa curta para e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Mais uma leitura de e-mails do Inominata 616 e eu estou aqui com o senhor Marcos Dark. E aí, meu povo? Eu te chamei dessa vez porque temos Sim. duas perguntas relacionadas a quadrinhos. Justamente a revistinhas mesmo, a edições. Opa! E como você agora é um expert, já que você agora está comercializando elas, né? Já aproveitando o momento do jabá. Sim, outro jabá, outra portinha que entra lá pra sala, né? É, inclusive vou colocar aqui no link aqui da sala de perigo, o novo sebo online mais badalado da blogosfera. Exatamente. É, e vamos falar aqui sobre essas duas dúvidas aqui que nos mandaram há algum tempo. A primeira é da Brenda Carla, ela é de Imperatriz do Maranhão, e ela perguntou o seguinte pra mim. Boa tarde, eu quero saber se vocês têm como me informar onde eu posso adquirir ou comprar a nova revista do Thunderbolts, tendo em vista que eu não encontro ela no site da Panini Comics. E nem nas bancas de revistas. Bom, eu já fiquei em dúvida por quê. Eu não sei se você tá falando nas novas revistas dos Thunderbolts lá dos Estados Unidos, que relançou recentemente. Se for isso, das duas uma, ou você vai ter que assaltar o castelo do Von Doom e roubar a máquina do tempo dele, ou você vai ter que esperar daqui a um ano pra, assim como eu e assim como o Marcos, descobrir onde a Panini vai lançar essa revista, né? Geralmente, os Thunderbolts eram publicados em Universo Marvel. Então, todas as edições de Universo Marvel de uns tempos atrás vão ter alguma relação com o Thunderbolts, não é isso, Marcos? Sim, sim. A outra coisa é o seguinte, teve uma edição, duas edições, na verdade, que era uma revista do Thunderbolts brevemente modificada e transformada em Dark Avengers, né? Ou Vingadores Sombrios. Sim. Aquela velha estratégia da Marvel, né? Ela modifica rapidamente o nome da revista pra mostrar uma situação. No caso, foi o Thunderbolts que temporariamente viraram Vingadores Sombrios, mas ainda assim tinha uma equipe de Thunderbolts lá naquela época. E até é curioso, né, que é o Jeff Parker que escrevia, salvo engano, Histórias Legazinhas. São duas edições só, né? Já tá na filinha, já pra chegar isso daí. A outra dúvida é mais complicada, seu Marcos. Ah, é? É uma incógnita. Do Israel Santana, lá da minha terra natal, Recife, Pernambuco. Opa. E ele tá reclamando o seguinte. Oi, tudo bem? Eu gostaria de tirar uma dúvida. Por que os fatos que foram mostrados em Hulk número 79, da editora Abril, são ignorados na sequência cronológica desse personagem? A mesma coisa acontece nas histórias do Thor, que foram publicadas em Heróis da TV 99 e 101. Grato pela atenção e abraços. Confesso que essa pergunta do Israel me cucou a cabeça. Sentido não fez pra mim. É, né? Tá igual a cronologia da época lá, tá meio bagunçado o negócio. Olha, só pra dizer que a gente não te respondeu, Jael, a gente foi fazer uma pesquisa do que você tava falando. A Hulk 79, se você estiver falando realmente da história do Hulk, ela conta uma história de uma revista anual, em que a capa, justamente, é o Hulk com um futuro abominável, e também aparece os vilões Homem-Fera, né, e o Tiranos. O Tiranos, por exemplo, é um vilão que mal apareceu na história do Hulk. Acho que essa foi uma das poucas vezes, né? Pouquíssimas vezes. É. E não sei dizer por que ela foi ignorada. Não existe essa informação. Não sei do que você tá falando. É, nessa época era meio complicado as coisas ali, né? Hoje em dia a gente tem a Panini tem uma preocupação maior, assim, até por questão de lançar material mais antigo, mas situar o leitor onde é que tá a história, tanto as novas quanto, de repente, as mais antigas, né? Essa da Hulk aí mesmo, tinha história que, por exemplo, era até às vezes para tapar buraco, não sei, mas não tinha uma preocupação de situar muito, não. Depois que aqueles códigos que iam do lado, acho que até o Israel, o que inculcou ele foi isso, né? Ele foi, deve ter ido por ali e viu que a sequência tá errada. Aquilo ali é a guia que a gente tem, mas na época tinha bastante buraco mesmo. O que pode talvez explicar qual foi a confusão do Israel é justamente a Heróis da TV, porque, bom, quem acompanhava essa revista nesse finalzinho sabia que não tinha mais preocupação em ordem, não tinha mais preocupação de qual era o mix de verdade da revista. Tinha hora que entrava o Thor, tinha hora que entrava o X-Men, tinha hora que saía entrava uma história avulsa do Homem-Aranha e por aí vai. Pra você ter uma ideia, da edição 99, que ele tá falando da história do Thor aqui, que tem uma capa da edição 278, mas a história referente é da 277, que é o ataque dos Trolls, da época que o Roy Thomas ainda escrevia o Thor. E nessa época aí, ela foi lançada em 78, essa história, e remetia aquele Thor que era pra ser o Thor ruivo, mas na revista ficou um Thor de cabelo escuro, né? O colorista não se agradou muito em botar vermelho no cabelo, não. É a festa do daltonismo. E aí, apenas duas edições depois, na 101, você vê que a história do Thor é de 1983 e tem a ver com Bill Raio Beta. Ou seja, Heróis da TV deu um salto, bateu mais recorde que o cara da vara. A Heróis da TV número 100 é tipo um portal do tempo, né? Você atravessa pro outro lado. Aí já não é mais Roy Thomas, é o Walter Simons que tá cuidando de tudo, que foi publicado mais recentemente naquela coletânea de maiores clássicos do Thor. Eu acho que você se confundiu na hora de perguntar pra gente. A questão não é se isso tá valendo ou não. Está valendo tudo aí dessas histórias. Mas a ordem cronológica que era publicada na época era um nó. Era um novelo. Era. Então, assim, por mais saudosismo que a gente tenha da Abril, ela só foi consertando o caminhar dos trilhos delas lá pro final, tá? Pra você ter um bom exemplo de como a coisa era bagunçada, só é tentar, entre aspas, colecionar a loja TV. Não desmerecendo a Abril, por exemplo, a Abril foi aonde começou essa palavra cronologia, foi aonde começou a tentar entrar nos eixos. Antes da Abril era uma bagunça pior ainda, para se encontrar ali era um Deus nos acuda. Só que a Abril foi tentar consertar isso, foi uma coisa muito gradual. E quando eu falo gradual, foi anos e anos tentando fazer melhorar essa cronologia, viu? Então, Israel, se a tua confusão é isso, minha sugestão é: deixa de lado essa cronologia inicial, essa sequência de revistas que a Abril tentou montar aí no começo, e seguia com republicação, cara. Mas, a princípio, tá tudo valendo. Mesmo com Guerras Secretas acabando com tudo. Tudo valeu. O Israel, o pessoal que tá confuso, a Sala de Perigo você encontra essas edições também lá, tanto de algumas edições de Heróis da TV, quanto do Hulk de formatinho. Inclusive teve bastante, não sei porquê, mas recentemente teve uma onda de gente me perguntando do Hulk formatinho da Abril. A Sala de Perigo, além de uma loja, vocês vejam ela também com um lugar, uma sala de bate-papo, tá? Vocês podem ir lá justamente para esclarecer dúvidas sobre revista, sobre coleção. A Sala de Perigo, mais do que uma loja, ela é uma assessoria ao colecionador. Além de treinar os novos mutantes. Exatamente. E para quem tiver dúvidas, sugestões, questionamentos, enfim, inominata@marvel66.com ou lá no link de contato, então é a preencher o questionário e enviar pra gente. Em algum momento a gente tá voltando aqui para responder a vocês. Beleza então, Marcos? Beleza. Então vamos voltar pro podcast agora. Porque tem um Homem-Dragão chamando a gente ali. Who are you supposed to be? I'm Captain America. Bom, passamos a Era de Ouro, célebre surgimento do herói. Atravessamos a Era de Prata. A gente resolveu focar numa fase assim que caracterizava bem até o momento que de transição dessa Era de Prata, né? Focamos na fase do Steve Englehart. E ficou meio difícil saber em que momento a gente ia escolher para homenagear a Era de Bronze. Então a gente decidiu então fazer um intermédio entre a fase do Roger Stern, que era desenhada pelo John Byrne, né? Uma fase até curta, não daria pra falar só sobre ela aqui nesse programa, né? E é uma fase até marcante, né? Tem pouco tempo que passou, se destacou muito, inclusive de mais uma vez refazer uma origem do Capitão América. E a gente resolveu estender pra uma outra fase também relativamente curta, né? Do de Matisse, que aí ele passou por uma série de desenhistas, mas quem se destacou mais foi o Mike Zeck, né? Grande Mike Zeck, que como a gente falou lá, fez as Guerras Secretas no podcast passado, né? A gente vai explicar um pouquinho aqui do que rolou, né? Afinal, ele até teve que ser raptado dessa fase do Capitão América pra fazer a minissérie. E também teve o Paul Neary, o Sal Buscema também desenhou uma parte. Enfim, a gente vai, ao longo desse programa, destacar um pouco o que é que foi também rolando nos bastidores, né? Porque certas situações foram colocadas tão de repente. Cara, posso explicar o que aconteceu com o Mike Zeck? Foi assim, o cara se destacou no Capitão América, apareceu o Jim Shooter pra ele como capeta e disse: gostei de você, vou foder a sua vida. Modus operandi de praxe do Sr. Shooter, né? E bom, o que, talvez o que valha mais destacar aqui, antes de a gente começar a falar mesmo dessa fase aqui, é pontuar algumas coisas bastante relevantes que aconteceu entre o momento que a gente parou da última vez, né? Que a gente até citou que ia ter a fase do Jack Kirby, que a gente praticamente vai pular aqui porque ela é totalmente atemporal, até o momento que volta a ter um pouco de parte na cronologia, volta a retomar alguns temas, e algumas coisas interessantes aconteceram. Acho que talvez a mais marcante, vou pedir até pro Marcos explicar um pouco pra gente, foi a morte da Sharon Carter, né? A gente vai acabar precisando falar muito dela aqui, porque é uma coisa que repercutiu muito na vida do Capitão América, e meio que é o que leva ele a seguir uma nova vida, né? A procurar uma nova vida pessoal, e tá em volta de uma série de coadjuvantes que vão ser importantes pra essa fase. Marcos, que fim levou a senhora Sharon Carter? A senhora Sharon Carter, ela foi, como é que eu vou usar o termo? Ela foi faustilizada. Que isso? Abduzida pelo Dr. Faustus, fez aquela lavagem cerebral que é comum dele fazer e se tornou tipo uma terrorista. E nisso, era aquele tipo de terrorista assim, eles iam fazer um ataque, se não desse certo o que eles faziam, eles tinham um equipamento na roupa deles lá que fazia o corpo dos terroristas pegar fogo pra não ficar à prova, pra ninguém pegar. E nisso o capitão enfrentou o Dr. Faustus e tal, depois só que não encontrou a Sharon Carter. Quando a SHIELD foi mostrar pra ele um vídeo, mostra um vídeo onde vários terroristas estão pegando fogo, cometendo suicídio, e entre eles a Sharon Carter tá lá pegando fogo. Então ela meio que cometeu suicídio e desapareceu. Hoje nós sabemos que isso não aconteceu. Ela voltou depois, só que na época que foi publicado, ela morreu mesmo, porque tipo, depois dessa morte dela, o personagem foi aparecer décadas depois. Ou seja, não era aquele negócio planejado de roteiro, falou assim, não, vamos sumir com ela aqui, mas lá na frente a gente vai trazer ela de volta. Não. Mataram, acabaram com ela. Foi justamente pra dar essa quebra no personagem, pra mudar um pouquinho de áreas pra ele. Que aí foi apresentar os novos coadjuvantes, os vizinhos dele e tal. Foi pra acabar com aquele clima. Foi assim, a partir daqui, aquele clima que mostrava o Capitão muito trabalhando dentro da SHIELD o tempo todo, sem ter uma residência própria, acabou. Daqui pra frente ele vai ser mais, digamos ali, da vizinhança. Na fase do Englehart, nós já comentamos que o Capitão era um cara mega interesseiro pra caramba. Ele tinha descoberto que ela tinha uma fortuna, que ela era rica. Aí ficava lá, querendo casar com ela o tempo todo na história. Aí de repente a gente pula as edições, aí aparece a Sharon Carter morta, do nada, o Capitão de vez em quando lembrando dela, mas ainda visitando lá o sítio que era da família dela, sabe-se lá por quê, como a gente viu, nunca trabalhando, dizia que tinha um emprego, mas a gente só via trabalhando a cada 10, 20 edições. Mas é exagerado, meu Deus do céu. Ele ainda tinha grana pra pegar um Concorde de última hora pra Londres. Esse cara era multibilionário. Paulo, você está insinuando então que o Capitão América deu o golpe do baú? Não, ele não chegou a dar, né? No caso, ela morreu antes. Só não deu porque ela morreu antes. E ainda tinha assim, tinha que se livrar da rei da família. O Capitão América, depois dessa tragédia, né, ele resolveu até se distanciar um pouco daquele ambiente que era sempre ao redor da SHIELD, de estar em missões da SHIELD. Apesar de não se distanciar totalmente, a gente vai ver que durante essas fases que a gente vai citar aqui, ele sempre tá sendo chamado, sempre tá junto, fazendo alguma coisa, mas é muito mais pontual. E ele decide até realmente uma identidade secreta aqui, mas ainda usando o nome de Steve Rogers, e conviver como pessoas comuns, né? Eu não sei qual era o bairro que ele vivia agora, mas não era o Bronx, não era o mesmo bairro que ele tava quando era... Era o Brooklyn. Era o Brooklyn. Lá onde eu, com o Falcão, quando ele tava lá vivendo de favor no sofá da casa do Falcão, era o Harlem. É, o Harlem, isso. Mas é complicado, pô. Identidade secreta até a quinta-feira. Porque, tipo, o Falcão, todo mundo já sabia que o Sam Wilson era Falcão. Aí o cara convida o Falcão pra uma festinha, assim, com os amigos. Ninguém vai saber 2+2? Porque quando o cara bebia, ele dava com a língua dos dentes, né? Então ele resolve até se distanciar um pouco do Falcão. Falcão até tava deixando de lado a parte de vigilantismo dele, inclusive. Tava se dedicando realmente mais à parte de assistência social. E o Steve foi agora então pro Brooklyn, começou a morar num condomínio, começou a fazer amizade com uma série de pessoas desse condomínio. Esse fazer amizade, só pra explicar minha frase, tá? Fazer amizades é assim, o cara tem um vizinho novo, ô, beleza, sou o vizinho, vamos em casa beber alguma coisa? Aí vai, chega lá, o cara tem na geladeira, toma aqui, ó, que eu bebo sempre, todo dia de manhã, é leite de cabra. Aí, gente, o segredo do Capitão América é beber de manhã, todo dia, leite de cabra. Leite de cabra. Mas tinha isso mesmo no revista? Tinha. Deus, leite de cabra. Isso só pode ser zoeira da tradução daqui, não é possível. Não sei, pode ser, sei lá. De repente, beber leite de cabra é um negócio muito americano, vai saber. Então, dessa vizinhança, se destacam três personagens. E nessa fase agora nova, que vai começar com Stern, entra uma nova personagem. Então, vão ser quatro personagens que a gente vai comentar aqui, brevemente, quem são esses aí. E, ao longo do programa, você vai ouvir sempre a gente tá falando deles e tal. O primeiro deles é a Anna Kaplan, que já é uma senhora, assim, bem de idade, que sobreviveu aos campos de concentração do Hitler. Ela tem ainda os números, as codificações dela no braço. O Rogers tem muita empatia com ela, conversa muito. Eu acho que se não surgisse a Birdie mais pra frente, ele ia namorar ela. A idade é aproximada, né? E é engraçado que, assim, inicialmente, por ter essa questão de ela sempre valorizar muito o Capitão América e tal, tem até, antes dessa fase do Stern, uma história, assim, bacana, que ela encontra um ex-nazista que procurou refúgio, tava com outra identidade e tal, e aí ela, quando reconhece o cara, vai lá, tipo, denunciar ele pra um caçador de nazistas, meio que ela quase mata o cara, e acho que de última hora o Rogers impede ela, né, como vestido de Capitão América, pra dizer, não, senão você vai ser igual a eles e tal. E o cara, tipo, foi denunciado, julgado, foi pra lei, né, mas não morreu, mas como ele coloca nessa situação, eu não me lembro quem era acho que era o Roger Mackenzie na época, o roteirista. Não, Mackenzie. E aí ele coloca assim, tipo, não, mas se eu não fizesse, se eu não entrasse naquele meio, né, quem ia morrer era eu, porque quem não se juntasse ao nazismo, não fizesse aquelas barbáries, era visto como um simpatizante do outro lado e morria também junto, né? Nada justificado, vale ressaltar. Só que acho que o contraponto de dizer que não adianta também agir com o mesmo ódio ou vingança que o Capitão América tentou explicar pra Anna foi bastante interessante. Foi uma história bem bacana. Aliás, isso é uma coisa que é bem trabalhada, né? Ao longo dessas edições. E desses personagens coadjuvantes é o ponto que tem de ligação da ação dele na Segunda Guerra. O outro personagem, esse aparece bastante, eu acho que é o cara que mais visita o apartamento do Rogers no começo, né? Pra fazer uma boquinha ou alguma coisa assim. Bebê leite de cabra, né? É o Joshua Cooper. É esse mesmo. Que é um ex-médico do exército, ele também tem essa ligação com o Rogers, só que hoje em dia aposentado, ele resolveu cuidar de crianças com dificuldade de aprendizado, né? E aí, vez ou outra, ele chamava o Rogers por sei lá, porque a criança tinha um problema, mas era um problema que vinha de casa, porque o pai agia de tal jeito, ou a mãe tinha outro problema. E aí o Rogers ouvia aquilo, né? Quando ele dava as costas, voltava a roupa do Capitão América, ia dar uma prensa no pai, ou ia tentar resolver o problema da mãe, enfim, ficava de anjo, né? E o outro personagem que aparece do começo, é o Michael Farrell, que é um bombeiro. Ele, então, sempre assim, que acontecia um acidente, alguma coisa, o Farrell era chamado, e aí os caras assim, ué, cadê o Steve? Não, ele foi tentar salvar a galera. Aí ele ficava meio puto, né? Tipo assim, o Steve é louco? Ele não sabe que a maioria dos acidentes acontece com esses metidos a heróis, que não tem treinamento e tal, não sei o quê. Mas esse tipo sempre se safava, e aí ele ficava meio desconfiado e tal. E acho que ele era até o mais distante, assim, do grupo, né? Mais pra frente, salvo engano, eu não sei que fase foi isso, mas pelo ar da carruagem deve ser do Grunewald, ele acaba virando um vilão, né, Marcos? Sim, sim, sim. É, inclusive por consequência de uma história dessa fase aí. Não foi um retcon, mas foi uma evolução normal do personagem. Teve uma morte de um companheiro dele de um incêndio criminoso, entendeu? E o cara que causou esse incêndio, ele teve ali uma pena leve em relação ao que ele esperava. Porque ele falou assim, porra, meu amigo morreu, a família dele perdeu o cara e tal. E ele ficou meio que aquilo na cabeça. Então assim, pelos meios legais, ele não encontrou nada que pudesse suprir essa necessidade de justiça dele. Só que esse plot aí não foi desenvolvido nessa fase. Simplesmente jogaram no ar e mais pra frente meio que deixaram quieto, né? Colocaram uma história ou outra assim dele, mas não levou tão adiante. Lá na frente, na fase de Grunewald, pegaram essa fase aí justamente e levaram isso a consequência de transformar ele num vilão mesmo. Um vilão não, né? Numa seca, num grupo de vilão que ele participou ali, porque ele falou assim, já que por bem não dava, pelo mal vou resolver não, isso. Não eram os Watch Dogs, né? Era os cães de guarda, né? Cães de guarda, isso. Cara, tem algum amigo do Steve Rogers que depois não vire vilão, cara? Porque eu tava olhando aqui... Cara, olha, assim, olhou pro Steve e virou vilão. Tem uns que é desse nível a parada. Não, o Joshua Cooper não virou. O Joshua Cooper é de boa. Um cara. Mas o Joshua Cooper não virou porque ele bebeu leite de cabra. E pra completar esse quarteto, quem surge, aí sim, já no comecinho dessa fase do Roger Stern, é a Bernadette Rosenthal. E praticamente, ela parece como um potencial par romântico pro Steve Rogers. Mas a coisa demora, viu, gente? Porque se depender do Steve Rogers, ela ia ficar solteira até hoje. É bem a moda antiga a mesma coisa. É porque, primeiro ela se interessa bastante pelo jeito recatado do Steve, bababá. Ela já acha meio esquisito por causa dos gostos musicais, gostos de filme dele serem, tipo, mais pro lado dos pais dela do que dela. E ela, no comecinho, fica desconfiada e tal. Mas a gente vai ver aqui que no decorrer da história, apesar dela ter, tipo assim, aquele puta azar que toda vez ela ia tentar beijar o Steve, toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, eu tocava uma campainha, eu tocava um telefone. Era... E ela se mordia de raiva com isso, né? Aí lá pra frente a gente vê que tem uma guinada mais forte. E aí ela fica até interessante. Vamos ser sinceros. Teve algum momento que a gente não leu essa história, porque não foi publicada coisa assim, que o Steve olhou a conta bancária dela, o extrato bancário. Só pode. ela soprava vidro. Pô. É, exatamente o que eu ia falar. A profissão dela era artista plástica. Ela era sopradora de vidro. Mais pra frente, o senhor Marcos Dark me lembrou de antemão que ela se torna, como é natural de acontecer, né, uma advogada. Natural de acontecer com sopradora de vida, né? Tô mentindo, Felga. É caminho natural. Ó, vamos montar um organograma. O bombeiro vira super vilão. O sopradora de vidro vira advogada. Advogado. A hora que vocês arranjarem uma lógica, aí vocês me avisam, tá? Cara, eu tava falando com eles que isso é que nem o Power Rangers, que sei lá, o Tommy numa temporada era estudante, na temporada seguinte era piloto de Nazca, aí passa mais 5 temporadas ele vira um dono de hotel, 2 temporadas depois ele é um professor, doutor em paleontologia. A gente vai falar muito sobre ela aqui, mas quando descobre a identidade de Steve Rogers, é engraçado que ela praticamente se torna uma doidinha, assim, que não tem medo de morrer nem nada. Ela me lembra, sabe quem? Pra época de hoje, a Kristen. A Kristen, do Demolidor. Ela lembra, e ela se torna uma pessoa até mais carismática, porque antes ela tava muito aquela menina que tava só tentando forçar a barra do cara tímido e tal. Aí depois que o romance anda, ela fica muito engraçada, se torna até um alívio cômico nas histórias. Eu Eu achei isso uma heresia. Você comparar uma personagem tão Nier com a Kishi, cara. Totalmente heresia isso aí. E outra coisa antes de começar essa fase mesmo do Stern é que o Steve, aparentemente, em algum momento atrás, ele tava sofrendo uns tipos de lapso de memória. Ele tava tendo umas confusões mentais. E isso foi resolvido imediatamente no começo dessa história de agora, pra dizer, não, é essa aqui, daqui pra frente, a história que vai valer é essa. Tipo, vamos definir realmente qual é a origem do menino Steve Rogers. Porque tinha uma hora que dizia que alguém acreditava que ele era Steve Grant Rogers, e que era filho de um diplomata com a mãe rica, tipo, se que tinha posses, e que não viveu a vida sofrida como se conhece hoje em dia, né, como é estabelecido. Em outro momento, não, ele dizia que não, que mal conheceu o pai dele morreu quando ele era muito criança, ele só ouvia falar do pai pela história da mãe, e que ele realmente chegou até a passar fome, né, quando era criança, a mãe morreu, assim, por questões de problema financeiro, assim, que não tinha realmente como pagar remédios quando tava doente, por aí vai, e ele se tornou praticamente um órfão já adolescente. E aí isso foi definido que, salvo engano, o Marcos me corrige aí, era um implante de memória de segurança, caso ele fosse capturado por nazistas. Sim. Então ele tinha uma memória falsa, antes da memória real dele, que não só mudaria a origem dele, tipo, pra proteger as pessoas ao redor, mas também alguns segredos. Eu ia dizer que resolveram o problema de memória dele mandando os roteiristas anteriores embora. É, eu ia dizer que ele já podia formar um clube com Wolverine. É verdade, né? Bom, então a gente começa a fase do Roger Stern e do John Byrne, né? Uma fase curta, acho que mal durou 12 edições. Quem quiser acompanhar elas aqui no Brasil e conseguir achar, tem uma edição especial que saiu na Panini alguns anos atrás, que justamente é o que tem na capa a história mais marcante, talvez, dessa fase, que é a fase do Capitão América pra presidente. Na sala de perigo, logo vai ter. Já tá por aqui, já. A primeira história que surge do Stern é tentar trazer um vilão clássico do Capitão América que estaria ligado com a Hydra, que seria o Barão Von Strucker. Vilão clássico do Capitão que é ligado à Hydra. Você tá falando de problema de memória. Ó, o Barão Strucker tava sendo dado como morto, até pro próprio Nick Fury aquilo foi um susto, né? E no desenrolar da história a gente vê que ele é um androide. E no decorrer de toda essa história, acho que é um arco até de 3 revistas, e ao longo dessas edições, você vai ver que sempre os arcos estão fechando em 3 edições, é até um modus operandi que tá ocorrendo nessa fase, a gente vê o Homem-Dragão, outro androide tentando atacar, ó, o Capitão América, e também vemos até androides inacabados. Tudo isso foi meio que articulado por um vilão, que eu acho que, salvo engano, é a primeira vez que ele confronta o Capitão América, se não foi a primeira vez que ele aparece na Marvel, que é o Mecanos. Creio que como Mecanos, sim. Porque antes era quem? Eu não lembro o nome agora, mas ele era um vilão de quinta categoria. Tenho do Demolidor. Medo. Senhor mesmo. Medo. É, ele mesmo fala. Ah, ele morreu e o corpo dele foi reconstruído e virou Mecanos. E aí, nessa história, basicamente a motivação do Mecanos era provocar ao máximo um personagem que seria a pessoa que ele escolheu, o herói que ele escolheu foi o Capitão América, pra tentar encontrar ele e destruir o corpo dele. Porque ele não teve uma morte digna, ficou preso eternamente naquele corpo e, pela programação base daquele corpo androide, ele não poderia se matar. Então, basicamente, a história é isso. Essa fase aí do Mecanos, na verdade o Von Strucker, ele é um vilão mais recorrente ao Nick Fury, né? Só que você vê, foi uma pegadinha do malandro aí, falar que ele voltou, que fizeram que ele voltou e na verdade não voltou. Ficaram embromando a volta do Barão Von Strucker umas 2-3 vezes. Foi algo que eles fizeram com, por exemplo, Garra Amarela também, que nas histórias do Nick Fury falava que o vilão voltou, que era um vilão da Era de Ouro. Na verdade, às vezes era um holograma ou era um robô, era alguma coisa. Isso acontecia pelo seguinte, os caras ficavam testando a popularidade do personagem, né? Falava assim, vamos fazer que ele voltou e vamos falar que era mentira. Se a galera gostar, a gente definitivamente fala assim, não, esse era o verdadeiro. Mas o Strucker, por exemplo, não foi dessa vez que ele voltou. O Mecanos, ele já foi um personagem que foi feito mais ou menos do mesmo jeito, ou seja, apresentou ele daquela forma, ele acabou ali, e mais pra frente ele ia dar dor de cabeça, porque o pessoal começou a pedir ele de volta, que gostou muito mais dele do que como Senhor Medo, né? Há de convir. No meio dessa confusão aí, de enfrentar Homem-Dragão, de enfrentar droides, enfim. Num dos momentos de tranquilidade do Capitão América, quando ele tá voltando pro seu apartamento, é aí que o Josh Cooper apresenta a Bernie, né? A Bernadette. Foi engraçado que o John Byrne já apresenta ela, e a característica muito Jobanis, né? De colocarem mulheres bonitas pra ele, tem olhos grandes, né? É, parece mangá, né? É, pois é. É verdade. E aí, a cena é aquelas cenas, assim, mais clichês impossíveis, né? O Steve olha pela primeira vez, é quase um amor à primeira vista, que, tipo, salta aos olhos dela, assim, e aí, ah, Benny, é, diminutivo de Bernadette. Não li em lugar nenhum isso, mas lendo a história, deu pra perceber. Parece que a Kitty Pryde, se eu não me engano, o John Byrne... Não, tava muito na cara, tava muito na cara. É, o John Byrne criou a Kitty Pryde, isso ele declara, isso eu já vi escrito, que ele criou a Kitty Pryde numa homenagem pra uma amiga dele, não sei o que. Amiga, né, a gente sabe por quê, que ele fez uma homenagem, chamada, mas enfim. Pryde. É, a Bernie é muito parecida com a Kitty Pryde. Sim, é uma cópia. Ou seja... Não, inclusive a Bernie é judia também, né? Judia também. A é judia também. Não é só a Ana, não, é a Bernie também. A paixonite continuava, né? Não, e se tu for olhar, é na mesma época. Que é na mesma época, apareceu, verdade. Cara. Ele tava desenhando essas histórias, desenhando a saga da Fênix Negra ao mesmo tempo. E se tu for olhar assim, eu achei, talvez, pode ser só coisa minha, que ele tava dando mais prioridade para a história do X-Men, porque no X-Men a qualidade do Byrne tá máxima, e aqui tem algumas páginas, às vezes, que lembram o Joe Byrne preguiçoso dos anos 90, 2000. É. Mas a Byrne, a primeira aparição dela, é Kitty Pryde, o que você tá fazendo aí com 20 anos? É, parece a Kitty Pryde com 6 anos a mais, verdade. Mesmo estando meio preguiçoso, mas assim, o preguiçoso do John Byrne, eu vou dizer, não é uma queda de qualidade no decorrer da narrativa dele, não. É que você vê que ele economiza em alguns quadrinhos. Mais pra frente, você vai até ver que ele tem umas piadas de John Byrne do tipo, estão fazendo a recapitulação, aí eles vão citar todos os coadjuvantes do Capitão América, quando chega na parte dos Vingadores, ele tapa os Vingadores e bota um recado pro editor dele, né? Eu não vou desenhar todos os Vingadores aqui. Mas tirando essas brincadeirinhas, assim, inteligentes do Byrne, a narrativa visual dessa história é muito bacana. Essa batalha do Capitão América com o Homem-Dragão, em que ele sai quebrando os arranha-céus da cidade, entrando pelos apartamentos, é muito bem feita. Fantástico. Pra uma época em que, como vocês estão falando aí, ele também tá fazendo outros quadrinhos paralelos, né? Tá dando conta disso aí ao mês, é estupendo. Viu? É que ele é tão fã do Jack Kirby que ele queria produzir tanto quanto, né? Mas nem todo mundo é o rei, né? E aí, depois desses 3 edições, que vai da 247 até a 249, e tem uma edição especial, uma história fechada, mas talvez a considerada mais importante dessa fase aí do Stern e do Byrne, que é a do Capitão América para o Presidente, que todo mundo cita em algum momento. É engraçado que, assim, ela, diferente do que foi a outras fases que duraram bastante, né, tipo até a própria do Steve Englehart, que ele quis trabalhar toda aquela coisa de conspiração e por aí vai, que envolve temas políticos, essa aqui foi bem sucinta. Acabou sendo uma história dupla, né, afinal a edição comemorativa sempre é assim, em que um comitê político percebeu que seria uma boa jogada colocar o Capitão América como presidente. Era um partido que não era muito famoso, né? Não era nem entre os democratas, não era nem entre os republicanos. Talvez um de quinta categoria, assim. E aí a ideia dos caras era, vamos colocar o Capitão pra presidente, mas na verdade a gente nem precisa avisar ele que ele é nosso candidato. Ele já faz os botões, já faz as faixas e, tipo assim, ele tem os mesmos tipos de ideais que a gente, né? Tipo, ideais inspiradores, de revolução, de social e por aí vai. Com certeza, ele não vai se negar de ser presidente. Detalhe que isso não ia dar certo, né? Tem que ser enfatizado o nome do político que convidou ele pra ser o candidato a presidente. Que provavelmente ia ser um vice. Underwood. Desde essa época, já estava tentando. Oh, é Samuel T. Underwood. Não. Certeza, era parente do Frank. Não, era o Frank com outro não, nome. Não, era. Foi outro nome. Outro ele mudou nome, o nome, cara. Depois. Aí depois fez uma plástica pra aparecer o Lex Luthor. Do... É, deu errado ali, então ele resolveu o segundo plano B. Só isso. Mas era o Frank Underwood, cara. Inclusive, eu peguei lá a minha revista, risquei Samuel, coloquei Frank. Tá bom. Outro detalhe legal, eu não sei se é por causa da nossa tradução e tal, mas o nome do partido era Partido Populista, PP. Isso lembra o nome de um outro político muito famoso que é melhor não citarmos aqui pra dar problema. E cara, essa história é assim, né? O Capitão América vai, salva lá esse cara, né? O Underwood, né? Lá que tava, tipo, cheio lá dos terroristas. E os caras falam, não, por que você não sai como presidente, não sei o quê? Aí o Capitão América fala, vou pensar, mas daquele jeito, vou pensar, foda-se, não quero saber dessa jossa, isso aí é uma imbecilidade do cara. Ele até comenta, não, digo, não deixe a política para os políticos, eu faço melhor. É, e aí os caras falam, olha, começa a produzir e tal. E de repente, assim, tipo, depois os democratas compensam em chamar ele pra ser candidato, os republicanos, e aí depois vai, aí querem saber qual que é a opinião dele sobre, sei lá, a OPEP, acho que era a OPEP nessa época, né, a crise do petróleo, problema da expansão soviética. E tipo, o Capitão América falou, vocês estão malucos, cara? Vocês estão bêbados. Ele em momento algum admitiu que ia ser candidato, que nem pensaria nisso, mas a repercussão popular começou a crescer, tipo, é aquele nome que aparece nas pesquisas sem o cara se anunciar. Agora o mais engraçado é a reação das pessoas ao redor dele, tipo, ele vai chegar na mansão dos Vingadores, já chega o fera de zoeira, com o chapéuzinho de tio Sam, com bandeirinha, que foi presidente e não sei o que e tal. Os outros Vingadores também vão ficar preocupados, né? Enquanto tipo a Vespa fica dando apoio, aí vem um Homem de Ferro, você não deveria estar aceitando isso. Ciúminho, não. Homem de Ferro é esperto, ele falou assim, vou aceitar não, lá na frente na Guerra Civil você vai ser o presidente, eu me lasco. Não, mas o legal é que o fera também, ele morreu pela boca, porque ele comemorando, falando presidente, presidente, foi o Steve Rogers assumir o poder, o fera se fudeu com os Illuminati. O Visão até é meio pontual, né? Pessoas públicas não deveriam recorrer a presidente, blá, blá, blá, blá, uma coisa meio assim, né? O Burnley é realmente um mestre, né? Conforme vai falando, a cara do Steve vai mudando. Quando é o Homem de Fé, ele fica com uma cara assim, tipo, é... Aí quando fechado, a Vespa fala, ele fica, é, legal, ele é bom. É. Aí depois, não, quando o Visão começa a falar, ele faz uma cara assim, tipo, mais racional. Dá pra você sacar vai. Sem ler o balão, né? Cara, chega ao ponto de ele receber o telefonema, o Jarvis avisa, da Casa Branca. O senhor precisa de proteção do serviço secreto como candidato? Caramba. Mas tecnicamente falando, ele não teria que pelo menos tirar a máscara pra se candidatar, não? Ah, cara, Estados Unidos, cara. O Tiririca ganhou fazendo campanha de Tiririca, então... É, só que sei lá, cara, o Schwarzenegger não foi de Terminator pra ser candidato. É que tava velho, não dá. Você não sabe o que passava na cabeça das pessoas. Eles estavam vendo o Schwarzenegger, mas no fundo eles estavam imaginando que ele ia ter reeleito e ia dizer I'll be back. I'll be back? Hasta la vista, baby, né? O curioso dessa história, além da tipo, da repercussão dos amigos do Capitão América, é também ver do público, da comunidade heróica também. Aparece em certo momento do Clarim Diário, o próprio Jonah Jameson cogitando de apoiar a candidatura do Capitão América para presidente, porque querendo ou não, é um símbolo nacional, patriotismo, bababá. Só que aí o Robertson começa a provocar. E aí já pensou, por exemplo, se o Homem-Aranha é prefeito? Aí ele, não vou permitir que essas ameaças... Outro que morreu pela boca. Outro que morreu pela boca mesmo. Esse morreu bonito, hein? Essa história, na verdade, apesar de ter sido desenvolvido pelo Western, a ideia original foi do Roger McKinsey e do Don Perlin. Só que o Western, na verdade, ele era o editor da revista também, né? Só que na época que o McKinsey e o Perlin apresentaram pra ele, a história tinha outro final, porque o Capitão América ganhava, ia ser o presidente e ia termos um super-herói presidente, né? Por que que o Western vetou na época? Porque a Marvel, ela tem uma linha, o quadrinho em geral, a DC também é assim, quadrinho de super-herói no geral é assim. Eles evitam colocar assim um presidente fictício nos quadrinhos, porque não fica legal, o público não se identifica muito. Por exemplo, tem que saber que o super-herói é o fictício. Agora, quando você apresenta uma pessoa pública, seja ela político da TV, é bom você pôr o nome real e a pessoa real, né, no máximo possível. É por isso que muitas vezes você vê nos quadrinhos eles fazendo desenho do Clinton, do Obama, do George Bush, que é pra se identificar. Mesmo porque o americano tem aquela visão assim, o presidente dos Estados Unidos é uma figura forte, bastante, tão forte quanto um rico num personagem de quadrinho. Assim, não que ele seja um super-herói, mas assim, ele é uma figura forte ali dentro. Então, forte o suficiente para ser um personagem dentro dos quadrinhos. Pela Marvel não seguir essa linha de colocar um presidente fictício, não, foi, a gente tem que usar o presidente que tá lá hoje na realidade. Ele não aceitou. Só que a ideia ficou matutando, o McKinsey não quis mandar pra frente sem que o Capitão vencesse. Aí o que ele fez? Mudou a história fazendo com o final contrário, né? O Capitão não aceitando o seu presidente. Mas só pra constar, a DC, ele já, assim, nos anos 80, quando estava tentando imitar a Marvel, era desse jeito, mas a partir da metade dos anos 90, que eles tentaram voltar num estilo mais próprio, eles voltaram a presidente fictício. Tanto é que o Lex Luthor foi presidente por um bom tempo. Coincidentemente, na época do Bush. É, pois é, foi indiretinha, né? E a Marvel tá botando o Loki agora, né? Na Marvel mesmo tem um monte de indiretinha, por exemplo, até a questão do Jameson falando, ele apoia e tal. Mas ele cita que nem sempre personalidades dão certo e tal. Quem tava ali na ponta, na agulha, na época, era o Reagan, né? Era o Reagan. Que era ator antes, então foi meio uma cutucada, assim, sabe? Cara, não é uma cutucada. Todo mundo já se tocou que quando o presidente é republicano, o Capitão América se volta contra o governo. Sempre. Bom, então, e a gente já sabe nessa história que o Capitão América, apesar de toda a comoção do público, vai lá no comitê lá, né, na reunião que todo mundo esperava que ele fosse dizer, sim, eu estou me candidatando e tal, e ele retira a campanha, né, e fala, não, na verdade nem retira, né, ele fala, nunca me candidatei, esse povo tá doido. E aí ele comenta que a gente tem que, na verdade, procurar as características do nosso político de acordo com o que a gente quer, e não entrar em êxtase por pessoas públicas que nem têm experiências, né, nessa vida como gestor político, por aí vai. Então, praticamente dá uma liçãozinha no final daquele discurso, né? Foi uma liçãozinha tão chata que todo mundo desistiu de botar nele nessa hora. Ai, ai. A outra história que segue, uma história em duas partes, curtinha, envolve um vilão clássico do Capitão América, né? O Batroc, com um vilão, aí eu não sei de que galeria ele pertence, né? Que é o Mr. Ride. Do Thor. Curioso aqui é que o Sterling coloca o Batroc no meio da história como um cara não tão vilão. É meio que fazendo um gradiente de até onde vai a maldade do cara, né? O Batroc só surge na história como um mercenário que tava querendo ganhar um dindo pra soltar o Mr. Ride. Ele achava que ia ganhar 5 milhões, só que o Mr. Ride fala, ah não, o dinheiro é de mentira. Mas calma, eu posso dar esse dinheiro depois. Primeiro eu quero tocar um terror aqui. E a parceria entre eles vai degringolando à medida que ele vê que o Mr. Ride é um psicótico, é um maluco. Ao ponto de querer descarrilhar um navio a plena velocidade atravessando Nova York e sair explodindo tudo. Né? Só pra ter a vingança dele. E o Batroc não, é o cara que tá ali por dinheiro. Ele fala assim, pô, não, pra que eu quero matar pessoas inocentes aqui e eu não vou ganhar nada no final disso? Já tô saindo perdendo aqui. E aí, no decorrer dessa história curtinha, o Batroc acaba não só traindo o vilão, como ele, em uma parceria momentânea, ele se junta com o Capitão América e os dois lutam juntos, né? Eu acho que é uma das poucas vezes inusitadas que isso acontece. Foi mostrado que o Batroc, ele não lê livros, porque bastaria, sei lá, só conhecer a origem do nome Mr. Ride pra saber que ele era um psicopata. O Batroc é assim, o Batroc praticamente quase não é vilão, né? Ele é um vilão tão fuleiro que ele chega a ser auxiliar do herói, às vezes. Você até falou assim que uma das poucas vezes que ele se une, lá pra frente na fase Grunewald, isso chega ao ponto dele, quando o capitão tá com problema no corpo dele, quanto ao soro, e o Batroc tá sabendo e fala assim, vou lá dar um couro no capitão porque ele tá fraco. Quando ele chega lá, o capitão olha pra cara dele e fala assim, ah meu, quer saber? Se dane, não vou lutar com você não. Se quiser me bater, me bate, que se dane. Aí a história inteira, ele vai lá, senta na cama do capitão e eles começam a bater papo da luta deles anterior. Esse é o Batroc. Essa história, o Capitão América, o primeiro ataque dele contra o Mr. Hyde, ele é pego facilmente por uma coisa muito peculiar. Porque nessa fase, deram um emprego pro Steve Rogers, que ele agora é desenhista. Sim. E ele tava muito cansado, porque ele passou a madrugada inteira desenhando e depois foi lutar e não dá, né? Não dá conta. Essa questão do personagem ser retratado como desenhista, inclusive mostra as agruras dele tendo que trabalhar à noite, ou senão ele aparecendo num monte de agências, sendo recusado, era meio que uma, assim, o John Byrne colocou ali o que um desenhista passa, na verdade, também, né? É o dia a dia de um desenhista que não é aquele estrelato todo que muita gente pensa, né? E ele entra aí como um desenhista de propaganda, né? De propaganda, exatamente. É, de publicidade, né? É, de publicidade. E aí, no decorrer da história, a gente até vê algumas coisas que ele fica questionando, né? Mais pra frente. Ah, mas essa propaganda tá muito correta pra uma propaganda de hambúrguer, porque ela tá dando uma impressão errada, que as crianças estão mais fortes, se alimentando bem, só que isso não é verdade. Aí ele fica, e a gente fala, não, mas não importa, o que importa é que a propaganda venda, o resto não é problema da gente, sabe? É bem desabafo de desenhista mesmo, ou seja, ele precisa dar ganho, precisa trabalhar, mas não quer dizer que ele concorde com aquilo. O Felga tinha até em off falado comigo de onde surgiu essa história de desenhista. Ele já começa nessa fase de vida social num apartamento já como desenhista mesmo. E aí recoloca isso com uma coisa de infância. Uhum. Mais pra frente, no final dessa fase do Stern e do Barney, introduz essa veia de ser imaginativo, de criar histórias em quadrinhos quando é criança, na origem dele. Eu acho que é aqui que se vincula isso com uma coisa do passado do personagem. É um lado que normalmente, assim, não é tão retratado, que é um Steve Rogers apreciador de livros, arte, música. música, né? Uma coisa que de certa forma, não parece de um brucutu que saiu do Brooklyn, né? Mas é que tá, ele não era um brucutu no começo. Ele, pelo contrário, era uma criança que vivia grudada na tela do cinema, vendo toda hora aqueles jornaizinhos, né, semanais que tinham. Era mais um cara que sonhava do que um cara que era de ação, um cara que era porradeiro. Depois ele se torna isso. É assustador você ver todos os flashbacks dessa criança Steve Rogers com 10, 12 anos, sempre que tava no cinema, era bandeira nazista pra tudo quanto é lado. Aí depois as pessoas se perguntam, meu Deus, como esse cara virou agente da Hydra? É subliminar, né? Fato do Eglerhast tem isso, na fase do Demartes tem isso, o Joe Burnham aparece, cara, é assustador. O Capitão, assim, essa fase do Rogers, ele chega a ter um ar até bem mais intelectual se você comparar com o Capitão, que foi o que o Miller escreveu em The Ultimates, né, por exemplo. Uhum. Ah, sim. Engraçado que você citou aí a questão de ser um brucutu, que é apreciador de arte. Engraçado, o criador do Capitão América era um brucutu que foi pro exército e era desenhista, né? Exatamente. Jack Kirby era troncudão e assim. Não tem nenhum relato, mas eu acho que ele não era flor que se cheira no bairro, não, viu? Ah, se for seguir aquela ideia de que o Ben Green é, tipo, é? Uma biografia dele, eu ele acho... ia ser o porradeiro lá da rua lá, Yance. Eu acho que ele era o líder da rua Yance, isso sim. É. Não, a fama que se rola aí é de que ele era da molecada, né? É, ele depois é. Que ele era da molecada, né, o Jack Kirby, das ganguezinhas, uhum. E aí, quando ele ficava quietinho, a única parte que ele ficava calmo, tranquilo, sem quebrar vidraça, sem vazar a ruaça, era desenhando. Bom, essa história do Batroc e do Mr. Hyde acaba, né, os dois unidos, e como eu falei, o Batroc sempre tem aquela veia cômica. Então, quando o Capitão tá preocupado em deter o Mr. Hyde, ele tá tentando fugir com a grana. Só que aí ele não dá certo, né, a Shield cerca ele, e aí ele só fala assim, não, beleza, não consegui, né, e termina assim meio comedinha essa história, né. O outro arco que segue agora da fase do Stern e do Bernie, trazendo um vilão que foi, digamos assim, cronologicamente rebutado pra Era de Ouro, que é o Barão Sangue. Ele, a princípio, era pra ser um personagem inimigo dos invasores. Foi um grupo que é da Era de Ouro, é retratado como sendo da Era de Ouro, mas não foi criado na Era de Ouro. Vale ressaltar que ele é retconeado nos anos 70, pra ser encaixado como se fosse naquela época. E aí se formaliza o Namoro, o Tocha Humana e o Capitão América como um grupo de super-heróis e encaixa personagens que não foram criados naquela época, mas que supostamente estaria também nesse grupo. Um deles é o Union Jack, né? Que é tipo um super agente inglês. E junto com ele também, que pertence à mesma família, seria Spitfire, né? Os dois personagens não existiram naquela época, são colocados aqui e tem um vínculo muito próximo com esse vilão, que é o Barão Sangue. Não só é um estereótipo de vampiro clássico, como também ele tem um mau gosto profundo de se vestir de morcegão. Mau gosto tremendo mesmo. Só uma dúvida, essa Spitfire é a mesma de que depois foi retratado mais pra frente naquela do MI-13? Exatamente, do... e que depois tem um vínculo vampiresco também. Entendi, Bom, essa história do Capitão América, ela tem todo um ar de terror antigo, né? É tanto que ela é toda cheia de suspense, a gente não sabe, na verdade, o que é que tá acontecendo com as vítimas, tem uma série de coadjuvantes que aparecem aí altamente misteriosos, sempre deixando no ar se existe ou se não existe vampiros e por aí vai. Quando o dono de uma propriedade lá, que a gente depois descobre que é o primeiro Union Jack, né? O Lord Falseworth, né? Aí no decorrer da história, o Lord Falseworth chama o Steve Rogers, né? Na época, antigo companheiro de grupo dele. Ele já tá muito velho, não tem condições de andar nem nada. Mas tá, ele é o único que tá desconfiado que o Barão Sangue, que era, por sinal, o irmão dele, né? Que se sujeitou a virar um vampiro, a ser mordido pelo Conde Drácula original, tudo por conta de não ter recebido a herança, de não ser o grande herdeiro da família. E aí, tipo, vai acontecer uma série de acidentes, uma coisa bem misteriosa. A própria Spitfire, que era velocista na época, tinha perdido aqui os poderes, estava já uma pessoa de meia idade. E aí chama o Capitão pra tentar resolver o mistério. Vira mais ou menos aquelas histórias originais da época do Capitão América da Era de Ouro, e que ele tinha que descobrir quem era o vilão misterioso, né? E ele tirava a máscara do cara, a lá Scooby-Doo, e aí descobria que o psiquiatra da vila, né, o médico da vila, é que era o Barão Sangue disfarçado e que tava armando tudo. Afinal de contas, qual dos dois que é o atual Union Jack? É o rebeldezinho lá que o Capitão América ficou com raiva, ou é o outro lá, o Lordzinho, que não quis, tão me mata que não quis nem brigar? é uma bagunça só, porque depois dessa história eles só foram trabalhar a participação do Union Jack meio que em flashback. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tem o nome do Joseph Shepman, né? Que é um amigo do Kenneth, não é isso? Uhum. E aí eu lendo aqui, aí acontece justamente o contrário com o Kenneth. Ele é que vira a terceira versão do Barão Sangue. Vampiros com dinastia de lascar. Você acredita? Fire depois, porque foi mostrado que ela já tinha sido mordida. Ela virou vampiro ou simplesmente um belo dia ela chegou, gente, rejuvenesci do nada e... Não, então, pras histórias em que se caminha na narrativa normal, ela recuperou os poderes e ficou mais nova. Ah! E esse lance dela ficar mais jovem foi graças a uma transfusão de sangue que ela fez numa das histórias aí, acho que foi até escrita pelo Bernie mesmo, com o Toshuman original. Aí voltou, ela tanto voltou a ficar mais jovem quanto a ter os poderes. E aí, mais pra frente, mas bem mais pra frente, lá na fase do MI-13, revela, ou ela escondia, não sei se ela começou a aparecer naquele momento, ou ela escondia, que ela também tem uns quê de vampirismo, assim, sabe? Ela tem todos os poderes de vampiro, mas não tem, tipo, a ânsia do Barão Sangue de querer morder as pessoas e por aí vai. Mas eu acho que isso o Brubaker já tinha comentado. Três histórias depois, termina a fase do Stern e do Barney com uma historinha, daquelas historinhas de recapitulação com tudo, meio que uma despedida, e ao mesmo tempo tentando recontar alguns pontos da origem do personagem. Aí aqui a gente realmente tem um pouco da infância do Steve Rogers sendo contada, melhor trabalhada, melhor costurada, e creio eu que seja a primeira vez que coloca o lance do Raios Vita. Por que que terminou, né? A era do Essen e do Bernie, que na verdade tem duas versões. Essa historinha aí foi uma história de comemoração, inclusive, de 40 anos do personagem. Na verdade, não foi exatamente uma história de despedida, é que ela ficou com cara de despedida, porque o Bernie começou até a desenhar a continuação dessa história e não rolou, pra ver como foi abrupto. A primeira versão do final disso daí é que o Shooter, de repente, invocou que não queria mais história em continuação. Tipo, eles estavam fazendo história de 3 em 3 números. O Shooter falou assim, não, aquela história fechada. Isso é uma versão. A outra versão diz que o Shooter, ele, assim, falava, você tinha que entregar as coisas no prazo, custe o que custar. O Western ficou doente nessa época e não deu pra ele entregar no prazo. O Shooter não queria nem saber, entendeu? Se vira, entrega. E simplesmente por isso, ele acabaram se desentendendo e colocou o Western pra fora da revista. Simples assim. Então, assim, as duas versões é sempre o Shooter como vilão, né? Tem alguma versão que o Shooter não seja vilão? Não sei. Em alguma história? Talvez no universo alternativo. Porque nesse... Outra curiosidade também de mudanças da origem é porque a gente discutiu no podcast da Era de Ouro que inicialmente era uma seringa, aí depois na Era de Prata não podia ser seringa, né? Vamos beber, né? Vamos tomar o líquido, virar... Alcoólatra. E aí o Bernie, aqui na Era de Ouro, decidiu que dá pra juntar as duas. Aí ele coloca, ele comenta que ele recebe a primeira dose do soro em seringas, e aí ele toma tipo uma dose de, tipo, um reforço, sabe? Goela abaixo. Biotônico, né? Biotônico. Algo assim. E aí ele resolve encaixar uma coisa a mais, que é o Raios Vita. Então, é mais um complemento, digamos, nessa origem. O que o Bernie fez praticamente é o seguinte, não, as duas estão valendo, sacou? Não tem problema. Tem outro detalhe aí que eu acabei não vendo da origem da Era de Prata, mas aqui o Bernie, pelo menos, o Bernie e o Stern, né? Também não dá pra esquecer o Stern nessa. Eles colocaram também a questão assim, ó, o cara não tomou o soro e de repente virou o maior soldado do planeta, né? Pelo menos aqui os caras, não, pera aí, passou por um treinamento intensivo e tal, até ele alcançar, vamos dizer assim, a plenitude, né? Pra artes marciais, boxeadores, táticas militares, né? Porque tanto na, pelo menos na primeira, né? Na Era de Ouro, o cara tomava o soro e de repente, meu, já era o grande estrategista, o cara que fazia mil e uma piruetas e tal. Então eu achei bem legal essa etapa, né? Outra coisa que também o Stern e o Bernie colocaram aqui foi dizer que o escudo circular do Capitão América foi entregue pelo presidente, né? É o Roosevelt. E também no decorrer das histórias, se você olhar, originalmente o Capitão América, ele não tinha uma máscara fechada até o pescoço. Era só um capuzinho assim. Aí no momento de uma briga lá, o capuz quase cai pra fora. Aí ele fala, não, eu preciso desenhar um novo uniforme pra não correr esse risco de minha identidade ser revelada, né? Que se vocês olharem direitinho, o uniforme, o primeiro uniforme do Capitão América não é exatamente o que aparece, como a gente achando que é o tradicional, né? Ele não é aquela conta de malhas com o capuz totalmente fechado, só deixando a boca, né? Ele aí foi... outra, né? Depois até acho que foi na história do Barão Sangue, né? Que o cara foi tentar morder ele e não conseguiu por causa dessa cota de malha, né? Porque na verdade foi até engraçado isso, porque na 154 eles tiram essa da cartola mágica, porque o grande cliffhanger da 153 foi o Capitão ia ser mordido, aí na 154, olha, eu tenho uma cota de malha aqui, isso aqui não é um colan, aí na 155 mostra a origem desse negócio. Parece que foi até assim, tipo, gente, isso aqui ficou muito forçado, vamos explicar primeiro de onde é que veio isso aqui. Agora o legal é que, como o universo é cíclico, aí depois do Ultimate e agora por causa do cinema, eles tiraram essa parte do pescoço, né? O capacete virou quase só um capacete de motoqueiro. Verdade. Como explicou o Marcos, de uma maneira incógnita, a parceria entre o Stern e o Barney teve que sair da revista, e aí entrou um rodízio de equipe criativa que não tinha destino pros personagens. Histórias assim que, vai, umas prestavam, outras não prestavam, mas não tinham uma direção. O personagem ficou meio que à toa. Minha opinião deve ser a de todos aqui. É uma maneira de você acabar com o título, porque é um título que não tem compromisso. A pessoa pode comprar sem continuidade, sem querer acompanhar as revistas anteriores, compra eventualmente. Compra como se fosse uma revista de diversão temporária. E aí, nesse meio, entra, digamos assim, umas 5 edições, mais ou menos assim, de tanto desenhistas quanto de roteiristas que meio que estavam tapando o buraco até surgir uma equipe mais definitiva. Isso aí era o que o Jim Shooter estava querendo, porque ele deixou bem claro que ele queria histórias pra criancinhas, praticamente, que fossem encerradas nelas mesmas. E os roteiristas estava entregando pra ele a história do capitão dando porrada em bandido, o que era basicamente, sei lá, o que uma criança de 9 anos quer saber. Eles não querem plots grandes, não querem histórias que eles tenham que ler muito, tanto é que essas histórias aí dá pra tu ler em 5 minutos, não tem o que pensar ali. E o e aliás, até a personalidade do Capitão América, ela muda drasticamente, porque quando na fase do Roger Stern, eu tava comentando que o capitão tava o senhor coxinha do universo, era, ó, oh, capanga, me desculpe por dar o murro, ai, eu não conseguiria trapacear usando um gás. Ah, eu não queria atacar esse cara de costas. Ah, eu não queria bater nesse robô. Ele pode sentir dor. Era pedir desculpa por tudo, cara. Era o cara que ele pegava, entrava, pulava em cima do ônibus, aí pedia desculpas pro motorista e dava o dinheiro da passagem. Era absurdo. Chega na revista seguinte, quando muda o roteirista, tá lá, olha o Bruce Banner, venha comigo. Cara, eu tô cansado. Aí dá um murro no cara, bate no outro, chuta a velhinha. Pirou! Ó, a sequência de revistas aqui que segue começa com a história do castelo Greymore, que foi com Bill Mantlo e com Jenny Collins, certo? Essa história foi uma espécie de retcon de uma história do Jack Kirby lá atrás, na Tales of Suspense. Eu realmente lembrei dessa história, ia comentar isso. E vez ou outra retrabalhada ela, né? É. O que depois vem, essa história do Hulk que o Paulo citou, que envolve também um Gamma Droid. E aí ele pega o roteirista Michael W. Barr. Ele mesmo ajuda também, o Shooter, né? E o Lee Elias, né? Que é o desenhista, é. A outra história que vem é uma briga do Capitão América com um vilão novo chamado Labareda, que a princípio não era pra nada, mas mais pra frente a gente vai ver que ele tem uma ligação com a história da Guerra das Armaduras. Quem escreveu essa história foi o Chris Claremont, em parceria com o David Michelinie, que inclusive é o autor da Guerra das Armaduras, né? E essa história aqui, o Claremont, no caso, foi uma escolha do Shooter. O Shooter queria ele, que ele fosse o roteirista do Capitão América, só que o cara já tava fazendo o X-Men e tava muito bem, né? Então, só que o desenhista encontraram, né? Finalmente. É, o desenhista já tava aí, que é o Mike Zeck, né? O Mike Zeck, que colocou ali pra teste também e, tipo assim, deu certo, né? Deu muito certo. É incrível ver a diferença que o Mike Zeck tem nessas primeiras histórias e como ele acaba lá em Guerras Secretas, né? Apesar do Shooter fazer shortice, ele tirar o Bernie Western, tava fazendo sucesso a revista. Foi um tiro no pé. O Zeck, a arte do Zeck, ele é meio na linha do Bernie também, entendeu? Então o estilo é bem parecido, de certa forma, assim, então dava pra dar uma continuidade. Bom, aí depois tem uma história com o Dr. Octopus, de novo o Mike Zeck já participando, o Jim Shooter que escreve e o David Michelinie, que também tá coajudando ele, né? É, só uma curiosidade nessa história aí, que ele ganha uma moto, que é uma história de tipo um retcon também, que ele encontra com um cara que entregava mensagem na Segunda Guerra com moto, e o cara ficou velho e tal, aposentou e montou uma oficina, né? De moto, fazia moto customizada. Aí fizeram a moto customizada. O nome, é claro que não tem nada a ver com o seriado, tá, gente? Mas o nome dos dois, do pai e do filho, que trabalhava na oficina, é Ray e Jonathan Coulson. Que eram tão fãs do Capitão América que fizeram uma moto. Olha que coincidência. Já tinha aí a família Coulson. É, na minha cabeça ele já é, sei lá, o tio. Parente? Do tio Coulson, é. Parente, não. É o irmão e o sobrinho, né? É, agora, cara, essa história é muito nada a ver do nada, ah, cara. Tipo, o Dean, cadê? Tudo bem, é o Dean Shooter, mas isso aí é a versão drogada do Dean Shooter, cara. Porque a história, pra as pessoas entenderem, o Capitão América, do nada, vem um cara, oi, eu te conheço da época do exército, tu vem aqui comigo, o capitão, ou o senhor crédulo, vai lá e conhece. Aí o cara passa 3 páginas contando a história triste da vida dele, pra chegar no final e dizer, ah, mas tudo que eu quero é que você dê um recado pro meu filho, dizer, ah, seja bem, filho, beleza. Aí o capitão vai e caça o filho dele por umas 10 páginas, até aquelas montagens de flashback dele caçando o cara, tudo quanto é jeito, pra chegar e descobrir que o cara tava lá com neonazistas, motoqueiros malucos, que tinha que fazer pra poder falar com o neonazista, tinha que fazer um teste que era segurar 2 motos ao mesmo tempo. Aí o capitão, de boa, vai lá, tipo, se fosse um pedaço de superpoderes pra falar com os caras, ia ser arrancado ao meio. É isso. Aí o Dr. Octopus aparece, olha, beleza, o cara tá amarrado por 2 motos, olha, eu peguei esse escudo aqui e saí fora, de boa. Aí o capitão, ah é? Puxa-se as 2 motos do nada, dá uma porrada no Octopus, aí o Octopus, ei, vocês são neonazistas, vocês querem dinheiro pra bater nesse cara? Não, não, a gente só quer passar o teste mesmo, agora a gente tá de boa com ele, viramos amiguinhos. Cara, o pior é o Dr. Wong, que tava espreitando o Capitão América há tempos. Aí falou, agora não vou conseguir pegar essa porra desse escudo. Podia ter pegado o cara dormindo, qualquer coisa, só queria o escudo. O Capitão América ia sei lá, tomar banho, aí cara, ótimo, vou pegar aqui o escudo, ele não tem sentido o América. Não, mas ele então... não sabia que era o Steve, né? Ele ficava seguindo o cara, tipo, o cara tava indo na agência de publicidade, o cara tava atrás dele. O pior era aquele stalker completo, que é sobretudo mais chapéu. Chega no final, o capitão, beleza, agora que eu dei uma porrada no cara e destruí a casa de vocês e tudo mais, eu não vou prender você e brigar com você, não. Eu só quero dizer pra esse cara aqui, ó, seu pai só quer saber se você tá bem, tchau e tudo mais. Só isso, aí o cara vai embora. Aí o cara lá, tipo, do nada, no dia seguinte aparece lá o filho lá, penteado, tomou banho e tudo mais. Ah, sim, eu saio daquele grupo neonazista maluco de motoqueiros do mal, que não veram deixar eu sair de boa sem passar por nenhum teste do que ia me espacejar. E voltei aqui pra tomar a oficina de vocês. Agora eu vou ali na Mansão dos Vingadores e entregar essa moto customizada, que na verdade só tem 2 baldes de combustível do lado, entregar de presente pro capitão, dizer que é a melhor moto da Costa Oeste. Só tem 2 setas de neon apontando. Atirem aqui e ela explode. Mas assim, acho que fazia referência ao capitão ter moto, né? Fazia tipo que ele não tinha esse lance. Até tinha, acho que um dos filmes já tinha passado com isso. Era só, sei lá, tipo, ele ter olhado assim no inventário da Cheryl Carter. Ah, ela me deixou uma moto de herança. A última história dessa leva aí é escrita pelo Al Milgrom, tá? Eu acho que talvez seja a melhor dessa leva aí. Que o Capitão América se deixa encarcerar pra testar a prisão. Vai ver se é uma prisão contra pulgas, né? Tava ok. Um dos grupos dos presidiários falou, bom, o capitão é o capitão. Se alguém pode fugir dessa porra, é ele. Quando ele fugir, a gente vai se mandar, né? O detalhe é que tem todo um lance que é falado aí, de que se os presos realmente vão ser regenerados, estão passando por um sistema correcional. E aí tem um molequinho, que é um molequinho que acabou de chegar, né, provavelmente roubou bala, chega na prisão, os caras mais experientes querem ensinar ele as mães, ensinar o truque, tornar o cara um bandido, né? E aí o Steve fala, não, vai ter que tirar esse menino daqui, tem que reavaliar mais esse sistema e por aí vai. Daqui faz histórias melhorzinhas. Né? Na verdade, a história é um pano de fundo para falar do sistema prisional, que é injusto. Você prende quem cometeu um crime pior com bandidão, tal, não sei o quê. E o Capitão América vai dar uma declaração na coletiva de imprensa sobre isso. E quem está desenharam lá na coletiva de imprensa? Jimmy Olsen e Clark Kent. Fizeram essa ousadia. Algo que marca bastante essa fase é uma certa crítica social, né? Você tem na história lá do Labareda, né? Que é um problema que vira e mexe também. Acontece ainda bastante, não só lá como aqui também, né? De que misteriosamente moradias humildes pegam fogo e logo na sequência aquilo tá virando já um empreendimento multimilionário e tal. Isso aconteceu bastante nos Estados Unidos, já foi tema de várias séries e tal, né? Já foi tema do Demolidor. Tem essa história da prisão, né? É uma crítica ao sistema prisional e tal, não sei o quê. Mesmo essa história dos motoqueiros dos Sons of Anarchy aí, maluquetes aí, também é aquela história do do pai, do filho tentando se entender e tal, né? Tem uma crítica social bastante forte, né? Hoje em dia, né, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, não há uma coisa tão presente assim um Capitão América cuidando de problemas locais, né? Você tem que cuidar de problemas mundiais, coisas de espionagem e tal, mas essa é uma fase que ele acaba tendo bastante ligação, vamos dizer assim, com a comunidade, né? Eu quero comentar o seguinte, essa última história aí da prisão, ela foi uma homenagem também a uma história, não sei se foi uma homenagem ou uma crítica, depende do ponto de vista, tá? É uma história do Jack Kirby, onde é mostrado o capitão fazendo um teste numa prisão lá, que tinha uma senha, uma palavra secreta pra... Só a palavra secreta fazia abrir, né? E ninguém descobria qual era a palavra. Aí no final da história o pessoal fala qual que é a palavra secreta, era Capitão América. Só que isso é uma ideia de jirico, né? Porque, tipo assim, aí os caras falam assim, então, cara, você tá preso aqui por quê? Ah, porque o Capitão América. Aí abre, fugiu um. O que você tá lendo? Ah, Capitão América. Aí abre, fugiu outro. Quem que é o líder dos Vingadores? Homem-Aranha. Então você é burro, você vai ficar aí. Aí o que os caras fizeram? Os caras fizeram essa história justamente falando disso. Assim, cara, não tá dando certo essa senha Capitão América, tá todo mundo fugindo dessa bosta. Vamos fazer outra coisa. Aí inventaram essa prisão aí. É que dessas senhas malucas que eles colocam, a melhor de todas foi a do que o Mark Miller inventou do Authority. Tu lembra? Não, qual? Bem-vindo ao Salão Oval, presidente Al Gore. Que era a frase que nunca ninguém ia parar. Eu lembro dessa. Eu lembro. What made to you so special? Nothing. I'm just a kid from Brooklyn. Passadas essas edições, lá na edição 261, é que temos o começo de uma nova fase, aí sim com a equipe criativa já muito bem definida, que quem assume é o Dematis e o Mike Zeck, que já tinha desenhado duas edições nesses testes aí. Qual é o primeiro nome do Dematis mesmo? John JM Dematis, né? John Michael Dematis, se não me engano. A pegada do Dematis, você já sente como é que ela é, já nas primeiras páginas, cara. Dá uma pegada já com um ar muito mais cômico, tira um pouco da seriedade. É isso que eu falo, que com o decorrer das histórias ele até modifica a relação da Bernie com o Capitão América a partir daí e volta a trabalhar o corpo de coadjuvantes que estava naquele condomínio, que tinha praticamente sido esquecido nessas 5 edições. E uma coisa muito importante que o Dematis faz, ele traz o Sam de volta, que o Sam estava só esquecido, mas ele continuava sendo um amigo do Capitão América. E pô, não é tão distante lá o Harley do Brooklyn, né? Dá pra pegar um metrozinho pra de vez em quando tomar uma cerveja e por aí vai. E descaradamente é isso que acontece aqui nessa edição. Eles começam no bar, tá inclusive aquele John Cooper junto, né? Eles, todo mundo se divertindo. E no meio de uma confusão que acontece fora do bar, que aí o John Cooper diz, eu vou chamar a polícia. Aí vai o Sam e o Steve Rogers, bêbados. Bêbados. Cara, no carrinho da tradição. Tentar parar os dois marginais lá que estavam assaltando um pobre. Cara, o Sam vai correr pra bater no cara, tropeça, cai no meio da lata de lixo. O Steve Rogers, ele pega uma tampa de lata de lixo. Lata de lixo, né? Vai jogar assim, aí ele erra, ele fala, eita, errou. E aí, cara, é o maior bagulho, que eles estão tudo batendo com os caras bêbados, sabe, de qualquer jeito. Mas quando chega no final, a polícia tá lá, aí fala, olha, não façam mais isso, tá? Mas não, desculpe, é que a gente viu o cara apanhando aqui no beco, achou melhor intervir, né? Mas, cara, com esse comecinho, o Dematis já me conquistou pelo resto do run dele. E a história em si é uma história também voltando agora de ser em 3 edições, em que, de vez de ser presidente, agora o Capitão América é foco de um grupo de produção de filmes. Que eles querem produzir um filme sobre o Capitão América. Paralelamente a isso, lá na outra costa, tá surgindo um nômade, um vigilante chamado Nômade. E o cara tá ganhando a maior fama, porque ele derruba uns vilões, bate nos caras, tem lá um repórter pra falar com eles. Sempre o mesmo repórter. E aí, seu Nômade, fala aí o que é que tá acontecendo. Pra você ter uma ideia, o Capitão América, quando vai falar com a produtora lá do filme dele, que a primeira coisa que acontece quando ele desce do avião e há um atentado lá, ele também derruba os caras, ele consegue até se virar melhor que esse suposto Nômade, né? Mas aí a TV vai tudo atrás do Nômade de novo, né? E aí, Nômade, você salvou mais uma vez, tal. E fica até meio grilado, né? Tipo assim, pô, o Nômade que criou esse nome fui eu, né? E o cara roubou sem maior permissão. Sem minha permissão, tá lá usando meus direitos, assim, mas beleza, né? E ele começa a ver que o cara, assim, é meio... Não é meio profissional, né? De vez em quando dá umas rateadas. No decorrer da história, a gente vê que isso tudo é um plot sendo armado, conspiratório, né? Pra justamente atrair o Capitão América. Tem um vilão misterioso aí que surge toda vez encapuzado, que é chamado de O Professor, né? Xavier. Não é ele, não é o Xavier. Isso é o que o Xavier quer que você pense. É. E esse tal de professor, ele tanto treinou esse nômade, que no decorrer da história a gente descobre que é um dublê safado qualquer, que tá sendo instruído pra agir daquele jeito. E do outro lado tem um América Droid. América Droid. Caraca, o que é um América Droid? Cara, América Droid é um nome muito tosco. Eu ia cara. Falar isso agora. Me lembra América Ninja. América Droid é um puta robozão do Capitão América. Mas um robozão assim, é um Capitão América grandão e robô. E com a consciência humana de um cara aí... Não é um robô no formato Capitão América. É o Capitão América grandão, só que ele não é de humano. E aí um cara que morreu, que nem era um cara tão maligno assim, mas quando ele virou robô gigante, ele começou a ter uns comportamentos meio duvidosos assim, de má índole, e começou a atacar o Capitão América. No fundo, era uma trama de vingança, né? Que aí o professor se revela lá no final, sendo ninguém menos que o Caveira Vermelha. Não exatamente o Caveira Vermelha, porque depois a gente descobre que era um robô fingindo que era Caveira Vermelha. Ou seja, é o Scooby-Doo do Scooby-Doo. Não, peraí. Pelo que eu entendi, é o seguinte: o Caveira Vermelha foi jogando uma porrada de robô, né? Uhum. Mas aí, no final, lá, o América Droid lá, né? Parece que os dois morreram juntos, né? Numa explosão lá, não sei do que, né? Não existe Caveira Vermelha verdadeira nessa história. Caveira Vermelha tá longe de lá. Ele, quando destrói o cano de Caveira Vermelha, surge um dronezinho, o rosto do Caveira Vermelha e fala: ah, você acha que eu atacaria você pessoalmente, cara a cara? Mas aí ele vai atrás lá do cara. Tem uma parte lá que ele encontra o Caveira Vermelha. Aí não dá pra saber se é o verdadeiro mesmo. Obviamente ele não morreu, né? Não, eu acho que não existe Caveira Vermelha nessa história. Tanto que a gente vai pra frente sabe disso. Não, eu sei. Caveira Vermelha não morre. Mas o cara que morreu ficou meio preocupado. Enfim, no final da história, o Capitão América desencana de querer ter um filme no nome dele e dá uma banana pra produtora. Curiosamente, ele só tava usando o artifício de viajar lá pra outra costa, né? Pra investigar o lance do nômade. E usou aquele lance do filme como disfarce, né? Que ele participou de coletiva de imprensa. Enfim, fez o diabo a quatro, né? Obviamente, os donos da produtora criam o couro dele depois. Eu acho que no final, o filme foi até cancelado. E em troca, ia ter um documentário sobre o Capitão América. Uma coisa desse tipo, né? Não, eu acho que o filme foi feito. E a vingança dele foi ser aquele filme do Capitão dos anos 80. É, algo assim. Esse comecinho aqui, se eu não me engano, é inédito aqui. O que segue agora, como o Felga até falou, há um rodízio entre roteiristas, né? O Di Matisse e o David Kraft. O David Kraft é um cara que, aparentemente, eu não vi repercutir mais em nenhum outro quadrinho. Cara, o David Kraft, eu tentei procurar ele em rede social, matéria... A ideia que eu tenho do David Kraft é que ele pegou trauma de quadrinho. Porque ele não posta nada de quadrinho. Ele tem uma vida, assim, de... Nem de artista plástico, acho que ele cuida de planta, sabe? Tipo jardineiro. Tipo, ficou recluso. Não sei, o Jim Shooter fez mal pra ele. Nesse comecinho, após esse arco de três partes, fica meio que tendo um rodízio entre eles dois. Por exemplo, ora tem uma história de uma revista só em arco fechado, que é tipo de moldadores de realidade. São pessoas que têm dons psíquicos, que foram encontrados por uma organização, né? E que tinham até a ideia de recriar até um mundo, porque ele não só moldava psiquicamente aquele mundo, como de alguma maneira conseguiu modificar. E aí é uma história até estranha, fechada, que ela começa seguindo um padrão. Aí de repente outro psíquico que aparece, que tá continuando a narrativa, ele é racista. Aí aparece, sei lá, nazistas nas histórias. Aí de repente aparece uma criança, que é a psiquiônica. Aí de repente a história modifica, o Capitão América não é mais um adulto. Ele é uma criança pequena, que tá lá no Harley e convivendo com um amigo dele desde a infância, que seria o Sam também criança. E de repente, por exemplo, pode ser uma mulher, que é até uma mulher que viu o Steve Rogers, uma grande inspiração da vida dela, né? E sim, a história ficava tendo altos rodízios. O Steve Rogers, que seria o protagonista criado desse mundo maluco virtual aí, vai começando a ter uma série de dicas, né? Até que ele consegue se livrar desse controle mental e livra o pessoal, né? Livra essas pessoas que estavam sendo dominadas mentalmente, controladas mentalmente. Por um vilão até meio esquisito, que só, acho que só apareceu uma única vez. Ele apareceu da... Da história da Mulher-Aranha, né? É. Isso. Ele até conta meio que a origem dele. Enfim, essas pessoas aí, só duas sobrevivem na hora que saem da máquina. As outras duas morrem. Supostamente a desculpa para elas morrerem é porque elas tinham ódio no coração delas. Alguma coisa desse tipo. E aí quem se salvou é que tinha boa índole ou quem era muito inocente feito a criança. Cara, essa história foi assustadora de ler, porque a velhinha nazista, ela é a cara da Tia May. Ela é a Tia May nazista, cara. É. Ou a tia May é nazista, ninguém sabe. Ô, louco. Ué. Bom, ela tem preconceito com anões, isso a gente sabe. Ah, então, ó, aí, ó. A outra história, acho que essa daí é já o David Kraft, que escreve uma história em duas partes, que o Capitão América faz uma parceria com o Homem-Aranha, né? E aí também envolve vários agentes da Hydra, de novo. Ele tá lutando com uma série de robôs que aí foi controlado por um vilão, que eu nem sei como traduzir esse vilão aqui. É Sultão. É Sultão. Mas você sabe por que ele chama Sultão? Não. Porque em inglês é Sultan, que é a sigla pra Systematic Ultimate Lawless Takeover of All Nations. Ou seja, sistema ilegal definido para assumir o controle de todas as nações. Vilão não tem o que fazer mesmo, né? O que é curioso aqui é que a parceria do Peter Parker com o Steve Rogers começa com o Peter na identidade dele, fotografando o Steve Rogers, sem autorização dele, né, lutando, e o Steve Rogers fala, me dá esse filme aí. Eu não quero que você fique com essa foto minha, não. Não, mas vou ganhar dinheiro com esse filme e tal. Foda-se, eu não tenho autorização pra você. É o Peter Paparazzo. Aliás, a Abril tava de sacanagem com o Peter Parker, porque as primeiras aparições dele, né, Sirvan, como fotógrafo genérico, eles mudaram o cabelo do cara. Aí você via lá um fotógrafo Parker, que na verdade era um calvo de cabelos escuros. Inclusive, você falando da Abril, essa história aí serviu pra editora Abril comemorar e publicar no Capitão América uma história com o Homem-Aranha, porque foi quando eles começaram a publicar a revista do Homem-Aranha também, com a propaganda trocada. É, a história termina, tipo assim, um grupo terrorista genérico, e aí eles vão soltar uma bomba pra destruir a cidade, cria uma divergência, né, todo mundo tava achando que era num foguete, que era o Homem-Aranha e o Capitão América que tava lidando, mas na verdade a bomba tava com na ilha lá, que tava com o Nick Fury, né, com ali, não, ao contrário, o Fury tava no foguete, e o Capitão e o Homem-Aranha tava na ilha. Não, a história termina uma história genérica comum, essas histórias do David Kraft não tem nada muito interessante não, a verdade é essa. Aí voltando aqui uma história curtinha, isso também bem engraçada, é com o DeMatteis e o Mike Zack, é que surge um vilão que aqui traduziram como sendo o homem comum. O cara, tipo, era o anarquista, né? Era o anti-Capitão América. Que, na verdade, era uma grande propaganda que ele queria fazer, que a representação do Capitão América era aquele tipo de sonho americano que todo mundo era levado a acreditar, mas que quase ninguém conseguia no final. Era como se fosse uma motivação, porque todo mundo vive na base da pirâmide, tentando subir. Ele sempre até fala isso, mas todo mundo um conceito social, político, assim, né? E as pessoas ficam estimulando as pessoas a querer subir mais na pirâmide, quando poucas pessoas conseguem, e isso desmotiva as pessoas, e é o que o Capitão América representava era uma grande mentira, e por aí vai. Ele era, basicamente, o conceito anti-americano mesmo. Inclusive, acontece ter no comecinho, o Capitão América se envolvendo com as pessoas de um bairro, eu não sei onde era, que também eram contra o Capitão América, mas de repente mudam de opinião e começam a ajudar ele a caçar esse vilão, né? Esse homem comum. Assim, cara, sem querer ser chato, mas a maior parte da galera está na base da pirâmide é meio que é o conceito de uma pirâmide. Ninguém se toca disso. Pode ser uma pirâmide ao contrário, né, Paulo? Seria muito mais troll ainda. Tipo, vamos todo mundo ser de boa, mas esses 5 aqui vão ser os lascados da sociedade. Aí tem uma última história que é junto com os defensores. Que eram os defensores da época. É, exatamente. Aí essa história aí, quem faz é também o DeMatteis, só que é um crossover que continua os defensores. Não vale nem a pena citar aqui. É por isso que não foi publicado aqui, então. É, porque é uma história que é mais focada até no Richmond, que tá tentando ajudar uma amiga dele que tem problemas. E aí traz de volta aqueles dois personagens psíquicos que tinham na aventura anterior. Depois dessas historinhas curtas, assim, meio isoladas, a gente volta a ter finalmente uma história mais de arcos continuados com o DeMatteis de novo. Aí começa como sendo apenas um número de botoqueiros daqueles tipo de Globo da Morte, né? Que eles até chamam de Ases do Perigo, que desafiam a princípio Capitão América para um show, mas aí no decorrer da história do show se abre um portal dimensional e aí um monstro esquisito, todo dourado, rouba um cara da plateia, seria um cara tipo um prêmio Nobel lá. O Capitão América, sem hesitar nem nada, pula com a moto dentro desse portal atrás pra salvar o cara. E os motoqueiros, pra não ficar por menos, né, pra ganhar fuma também, os motoqueiros lá, tudo de show, né, pulam no mesmo portal. Eles vão parar numa numa cidade que parece ser uma cidade isolada do mundo, que a princípio até eles, a gente acha que é uma cidade atemporal, que eles encontram ninguém menos que Mark Twain e Albert Einstein no meio da cidade. Mas pra frente de ver outras celebridades assim, engraçado é o seguinte, Capitão América conhece todo mundo. Olha, é o Mark Twain, é o presidente tal, e os motoqueiros falam assim, sei nem quem é esses caras. Porra, motoqueiro. No final das contas, descobre que era tudo uma ideia do Pensador Louco, que se achava muito sozinho nessa vida e queria criar uns amigos inteligentes. Então ele criava esses droides de grandes personalidades, né? Grandes cientistas, grandes mentes. E aí, em determinado momento, ele fazia esses droides baseados em coisas da literatura, pelo que ele conhecia, pelo que ele lia do cara. Só que ficavam droides muito vazios, sem conteúdo. E aí ele achou que podia roubar os padrões mentais de grandes mentes vivas hoje. Por isso que ele meio que sequestrou aquele cara, aquele prêmio Nobel, pra construir um robô mais consistente, vamos colocar assim. Só uma coisinha, essa história aí, o Demartis, ele fez pra, com intenção de vender uma linha de brinquedos de motoqueiro, que tinha um motoqueiro famoso lá, que fazia esses shows de pular, de desfiladeiro, pular vários ônibus e tal, chamava Evil Knievel, vocês encontram até no YouTube, muito coisa dele, muito vídeo dele, e foi mais pra vender bonequinho na linha desse cara, então por isso que tem esses personagens. Eu achei muito parecido com, tipo assim, ele se unem e se transformam num tal de motoqueiro negro. Pra mim era muito Capitão Planeta esse daí. Ainda bem que aqui não virou motoqueiro negro, não. Eu acho que tinha motoqueiro negro na história, sim. Que eu lembro que o Capitão é salvo. É, que ele é salvo por um, aí o cara depois some e aí o Capitão fica, oh, o que será que aconteceu com esse cara? Surgiu do nada. Ah, é. Os caras ganharam uma revista depois, inclusive, lá fora. É muita foto que fazer. então era isso, então, o motoqueiro negro era meio que a união dos seus poderes? Exatamente. Isso. Ah, eu não entendi. Por isso que eu não entendi essa parte da história. Exatamente. Ele tinha... Porque acontece o seguinte, o motoqueiro negro aparece e ele é atacado pelos robôs lá do Pensador Louco. Aí o Capitão América, quando vai ajudar o motoqueiro negro, não acha o motoqueiro negro, ele sumiu. Só que do nada aparecem os três outros motoqueiros, os Ases do Perigo. Nossa, e eu achei que eu tava meio burro nessa história. Não, cara, é porque a coisa é ruim mesmo. Nossa, mãe do céu. Era isso, era o Capitão Planeta em forma de motoqueiro. E sem falar, cara, que sei lá, tipo, o Pensador Louco deve ser o cara, o pior de robótica da Marvel. Porque todo mundo na Marvel consegue criar robôs inteligentes, que sei lá o quê, que pensa que é o Caveira Vermelha, que pensa que é o Barão Von Strucker. Aí o cara não consegue criar robôs inteligentes, de verdade. Só ele. Bom, tanto é verdade que o melhor robô que ele criou até hoje é aquele feito de massa de vidraceiro, né? Seguindo a história aqui do de Matisse, ele começa a trabalhar de novo a trama dos coadjuvantes, começa a tentar engatar o relacionamento da Bernie com o Steve Rogers. A Bernie já tá naquela fase de tipo, Steve, é nessa hora que você me beija, tá? Aliás, sim, beleza. Steve, eu te amo. Aí ele fica olhando pra cara dela assim... Trouxa. Caralho, era pra você dizer eu te amo também, Steve. Mas sempre toca uma campainha na hora, sempre um pombo correio aparece com um recado, enfim. Aí tem uma hora que ela tá contando um pouco do passado dela, falando um pouco sobre vida pessoal, e aí surge alguém do passado do Steve Rogers, que ele não esperava. Aparece na porta da casa dele, né, eles estavam conversando na escada, né, um velhinho gordinho, chamado Arne Roth, que aí ele se diz que é amigo de infância do Steve Rogers. E a Betty fica olhando pra cara dele e o Steve tenta disfarçar. Não, o meu pai era amigo dele, e aí a gente conhecia quando era pequeno e por aí vai. E a Betty fica meio desconfiada, né? Ela ainda não tá ligando os pontos ainda pra saber que o Steve Rogers é o Capitão América. Despacha a Bernie e a gente descobre que esse Arne era um menino que era da infância, que também sofria bullying junto com o Steve, corria dos moleques que eram os valentões da rua, mas ele era mais forte, ele protegia o Steve Rogers e reconheceu que o Steve Rogers era o Capitão América. Então ele foi lá bater na casa dele pra pedir uma ajuda pra salvar um amigo dele que desapareceu, né? Um amigo que ele amava muito. Não falou. Ele é um amigo que morava com ele. Não me morava com ele, mas no decorrer da história a gente vai saber que não ficavam as coisas tão claras naquela época, mas quem tava lendo essa história sabe que não foi dito ao pé da letra, mas era um cara morando com outro cara, uma relação além de amizade, mas isso não era dito nos quadrinhos na época, mas achei curioso disso ser trabalhado já aqui. Eu acho interessante assim, como que é tratado a questão de o Arne Roth e o amigo dele serem homossexuais, né? porque não é citado assim em nenhum momento, mas tá claro, tá tão claro que, tipo assim, é uma coisa que quando eu li, quando eu era criança, eu não percebi. Tipo assim, quando eu falava assim, não, que eram amigos que moravam juntos, eu falei, beleza, são amigos que moram juntos, qual o problema? Só que depois que você amadurece, você vai ler a história, tá lá escancarado no roteiro que eles são. Só que tá escancarado assim, de um jeito que o cara soube trabalhar muito bem o roteiro. É, na primeira vez da história, você fica assim, tipo... Tá bom, né? Tudo bem. Agora, como é um personagem que é recorrente, que lá pra frente começa a aparecer outras coisas, aí fica bastante claro. É, mas ele trabalha muito bem a temática. Eu achei muito bacana isso daí. Quando o Steve Rogers vai atrás do mistério de onde foi parar esse amigo do amigo dele, né? Descobre todo um plot misterioso e que a mente do cara tava sendo transportada para uma outra criatura. Tipo um mutante, uma criatura que até tinha, sei lá, um... Parecia ser um cérebro humanoide, né? Um negócio meio esquisito, né? Um metamorfo tante deformado, assim, uma coisa esquisita. Uma esponja, parecendo um robô. Quando ele derrota o monstro, isso, aí ele salva. Salvam e vão cuidar dele lá na SHIELD, inclusive, depois. Sim, e aí também acho que acontece o primeiro beijo entre Steve Rogers e a Bernie no final dessa história. Demorou, hein? Steve Rogers vai se metendo em outros assuntos, outras confusões, se mete numa trama de um lutador que tava desafiando ele, e depois encontra um outro vilão que é de outro personagem da história da Marvel, que é o Ratos. O Ratos, ele surgiu justamente é uma criação do DeMatteis e do Zack, é uma criação querida deles, tanto que é que ele usou o vilão lá na frente, quando eles fizeram a última caçada de Kraven, né? Usaram o Ratos ali, que foi acho que o personagem que eles mais gostaram, assim, de trabalhar juntos. E como subtrama aí no durante esse período, eles começavam a dar um toquinho em utilizar o Sam Wilson, né, o Falcão, no meio político, né, ele se candidatar também. Uhum. O Ratos, no final, ele é derrotado pelo Capitão América e é preso. Isso, sim, pela ele Shield. É levado pra SHIELD também. A SHIELD tá servindo pra tudo aí, né? Aí a SHIELD volta, mais uma vez, uma história, acho que é do David Kraft, né, uma história dupla, em que é tipo aquelas festas de comemoração da velha guarda, né? Tá todos os velhos comandos selvagens, lutadores de guerra, enfim. Na época não era tão velhinho, né? Eram 30 anos da guerra, então não era tipo pessoas de 100 anos, nem nada. Nossa, também. Não, hoje em dia é, né? Tipo, é verdade, os veteranos lá nem andam mais, né? Ali pelo menos tá andando. Então, aqui o pessoal tá mais novinho. É tanto que quando é um ataque da Hydra, aí o Nick Fury fala: não, só quem vai entrar aqui é o Dugan e o Gabe Jones. O resto fica. Só que a galera é meio desobediente, sabe? Ele fala assim: ah, foda-se o Nick Fury, a gente quer entrar em ação. E o Steve Rogers dá corda pra galera, né? No meio da história lá, ele fala: não, Nick, usa eles, vai. Os bichinhos lá, coitado, tem que fazer exercício. Bota eles pra funcionar, bota eles contra a Hydra. É, realmente, não, cara. Isso aí é o cara provando que o cara era agente da Hydra nessa época já. Matando velhinho. Matar os velhinhos tudo. É, pois é, cara. Desde essa época eu tava querendo matar todo mundo, matar a velha guarda. Eu não sei se é a primeira vez que aparece, mas o Eric Cone, ele é apresentado pro Capitão América pela primeira vez aqui, né? Que é um agente da SHIELD que é recorrente nas histórias. Inclusive, a gente não citou, mas vez ou outra aparece uma agente que, por enquanto, é um agente de escritório da SHIELD que vai se desenvolvendo nas histórias aqui, que é aquela tal de rotina, né? Rossinter, né? Rossinter, que ela vai crescendo o papel dela no decorrer dessas histórias. Mais pra frente, ela começa a se tornar um agente de campo. Mas, enfim, essa história dupla aqui do David Kraft praticamente é uma homenagem ao general que criou o Comando Selvagem. Que ele, Sawyer. Sawyer, né? Uh-huh. Ele é raptado no decorrer da história. Ele sozinho meio que consegue se virar por um tempo, até pra se livrar lá do cárcere, né? Mas no fim ele morre. E aí fazem uma homenagem a ele e tal. Essa do David Kraft aí, ela lá fora, aqui não teve tanto assim, pessoal, aqui não foi publicado muita coisa do Comando Selvagem, da época do até do Kirby mesmo, né? Mas ele era um personagem bem conhecido e querido lá fora. Eu ouvi falar que na época o pessoal gostava muito desse personagem. Pra gente, assim, morreu um personagem ali do Comando Selvagem, tá, grande coisa, né? Morreu só um personagem militar coadjuvante que ninguém conhecia. Mas lá fora ele tinha certo sucesso, assim. Foi uma história bem tocante mesmo. Bom, e aí também aqui aparece, aí sim, de verdade, verdade, né? O Barão Von Strucker, né? Não. Sim. Não, é. Não é de mentira também? Ainda, é um outro robô. Ainda é trollagem, né? Não foi dessa vez. Ele é um robô tão bem feito, mas tão bem feito, que ele acha que é o Barão Strucker. Ah, é. Inclusive a cabeça dele... Eles sempre acham. É, o Nick Fury sabe disso, né? Agora a gente tem, talvez assim, a partir daqui que a história começa a ficar realmente num outro nível, a partir da edição 275, né? Depois de 276, que o Mike Zack reúne o plot do Arne e do amigo dele, que dessa vez é de novo raptado, né? E todos aqueles mistérios de por que ele virou aquele mutante esponjoso, porque tava atacando o Capitão América, começa a se desenvolver melhor aqui, que a gente descobre que era tudo um plano montado de mais uma parceria extraordinária de vilões, né? Dessa vez era o Barão Zemo, não Barão Zemo pai, aí sim de uma maneira digna, né? O Helmut Zemo, o filho, não como Fênix, né? Ele até retrata, né? Que passou anos, agora sim, né? Se prepara, né, meu filho? Passou anos estudando o Capitão América, vendo cada movimento dele, por aí vai. E ele se reuniu com outro vilão, que a princípio é apresentado como sendo um Armin Zola, mas na verdade não era um Armin Zola. Era tipo aquela massinha de modelar daquele desenho do Herculoides, sabe? Como é o nome daqueles bichinhos lá? Parecia umas bolinhas lá. É Blip? Ah. O Bloop? Sei lá. É, um negócio assim. O cara, na verdade, era um mutante chamado Primus, que ele se modelava em qualquer outra coisa. E a princípio, eu acho que ele conviveu por um tempo com Armin Zola. E aí, junto o tempo que ele conviveu com Armin Zola, com os conhecimentos do Barão Zemo, eles começaram a criar, baseado nos estudos do Armin Zola, esses mutantes meia boca, assim, sabe? E aí ele mais uma vez coloca, dessa vez, não só o companheiro do Arne, mas também o Arne, com as mentes deles dentro dos mutantes. Aí os dois estão presos, o Capitão América tá cheio de dedo, porque ele sabe que pode ferir os amigos, ao ferir os robôs, ferir a mente dos amigos. E aí, junto tá o Ratos foi traído. Supostamente deu a entender aqui que quem criou o Ratos foi o Zemo, pelo visto, né? Isso. Os experimentos lá do Zemo com esse mutante doido aí, o Primus. E o Ratos, descontrolado e se sentindo traído, ataca um dos caras e mata o amigo do Arne. E o Arne, tipo, quando volta com consciência, né, que ele derrota o robô e volta a consciência, ele fica culpando Steve Rogers. Por que você não salvou meu amigo? Não sei o que, sei lá. Isso é um drama que fica repercutindo na vida do Steve Rogers e do Arne pro resto da fase de Matisse. Em contrapartida, o Primus, que não tinha mais interesse em ficar naquele laboratório, falou: enquanto Steve Rogers estiver preso, eu vou tomar o lugar do Steve Rogers. Muahaha. E aí, a primeira coisa que ele faz é ir lá pro condomínio, né? E participar das festinhas de condomínio de lá, né? Vamos fazer umas dancinhas aí com meus nossos amigos e tal. Tomar leite de cabra que é bom, não quer, né? E a Benny tá me tratando tão bem que nunca conversei com uma mulher na minha vida. Ele fala isso. É. E aí, a cara já fica apaixonado, né? Amor à primeira vista e tal. Mas no meio da história, quando o Steve Rogers se livra da prisão, né? E o Barão Zemo tenta fugir, ele tenta caçar o Barão Zemo de qualquer jeito. O Barão Zemo acaba fugindo. Mas no decorrer lá que ele tá fugindo no avião, também tá o Ratos, né? Que ele entra escondido. E ninguém sabe o destino dos dois, né? O Ratos quer se vingar, deve ter quebrado o pau ali dentro. É. E o Steve Rogers volta pra tentar salvar a Bernie. E aí tem aquela briga, né? Steve Rogers versus Capitão América. E no meio do quebra-pau fica ainda a Bernie assim: caramba, eu torço pro Steve Rogers ou Capitão América? Peraí, não tô entendendo mais nada. O Capitão América tava muito babaca nessa história. Primeiro porque chega nessa parte lá dos mutantes, que ele olha assim: ah, esses mutantes são pessoas, mas eu vou bater neles, eu vou dar porrada em geral. Aí precisa o amigo dele sair lá do trauma, ter visto o namorado morto, pra chegar e dizer: olha, são pessoas, são inocentes, você tá batendo em pessoas inocentes que só tão reagindo de choque. Aí ele: ah, é mesmo, ok, vou parar de bater neles e fazer mais um discurso chato. Aí foi um discurso tão chato que todo mundo caiu no sono e desmaiou. Não, mentira. Chega a Shield. Não. Diz que os monstros adoraram que os caras batendo palma, né? Mas vê se ele parava de calar a boca. Não tinha como falar calar a boca, tava batendo palma logo. Mais uma vez, essa história, a história comprova como Ciclope sempre esteve certo. Vale ressaltar, viu, gente? Quando a gente fala mutantes aqui, são monstros criados em laboratório, não é? São monstros, né? Aí chega o Primus, tava falando com a Bernadette, era só, sei lá, tipo, o cara chegar, o Primus era um cara carente. Desde o começo, tá falando: eu sou um cara carente, eu só quero um amigo. Seja meu amigo, eu vou parar de sair matando todo mundo. Ao capitão: ah, não, seu rastro de sangue. Eu não vi você matar uma pessoa nesse momento, mas você vai pagar pelo seu rastro de sangue. Aí sai metendo a porrada no cara. E o cara o tempo todo: eu só quero um amigo. tchau, você é muito chato, foi bobo. Aí vai embora. Isso aí é dor de corno, tá? O pior dessa história é que o Primus, quando vai embora, ele decide ir embora, ele se transforma num foguetinho. Nossa, cara. Porra, um foguete pica-pau, cara. Não, cara. Procurem, é o Goldar, mano. Puta que pariu. O Goldar, cara. Não, é aquele monstrinho lá, aquele monstrinho moldável lá, ele se transforma num foguetinho. Vamos embora daqui. Fui. Coisa ainda pior, porque aí, como o namorado do cara morreu, aí vão lá pro enterro dele, tá só... O cara devia ter muitos amigos, só tinha o Capitão e o Arne lá. Aí o Capitão começa uma crise emo, autopiedosa, que inacreditável, de 10 páginas, a ponto do cara chegar, dar um tapa nele. Pô, eu perdi o meu namorado e você tá reclamando da sua vida, seu chorão. Você tem um emprego que ninguém nunca vê você trabalhando, você é um herói. Aí chega o Capitão, ah, é mesmo, né? Desculpa qualquer coisa. Aí vai embora. No paralelamente a essas histórias, tem um outro drama acontecendo na vida do Sam Wilson. E acho bacana isso, que o Dematis não esqueceu o Sam Wilson, né? E aí, no meio daquela confusão de concorrer a ser um cara do Congresso, né? Não sei se... A deputado, né? A deputado lá, né? Ele tava meio relutante de se tornar político, mas depois ele decide, né? Você começa a ver no decorrer das histórias, curiosamente, na publicação da Abril, na época, eles apagavam isso aí. Mas se você vê no original, você vê várias paredes, várias coisinhas assim com a propaganda. Sam Wilson, Sam Wilson. É. No decorrer das revistas, né? Mas aí, quanto mais estava perto da campanha, mais ele ficava com reações assim, ariscas, né? Ao ponto de, em vários momentos, ele começar a agir como ele agia na personalidade antiga dele, de Snap Wilson. Quem não lembra, volta no nosso podcast anterior. Acho que o Marcos Dark falou brevemente que o Sam Wilson não era totalmente bonzinho no começo, né? O Steve Rogers encontrou ele naquela ilha como se fosse um cara que ficava só passeando com uns passarinhos, né? Uhum. Um passarinhólogo, né? Mas não era. O Sam Wilson ficou preso lá depois de uma negociação mal executada de tráfico, né? E aí ele ficou preso lá até encontrar o Steve Rogers e aí ele voltar a seguir os ideais que ele tinha na época de infância. E teve toda aquela manipulação do Caveira Vermelha, enfim. Nessa saga guia, ele começa a voltar aquela rigidez dele, né? Dele não querer ser contrariado, dele não admitir que as pessoas falem em certo tom com ele. Em certo momento ele até fala, tá pensando que eu sou o Snap Wilson? E ele troca de falar, em vez de ser o Sam Wilson, de Snap, né? É. A coisa só resolve na cabeça dele quando ele tem uma maluquice lá, que a gente acha que ele tá falando com o padre da infância dele, mas no fundo não é, ele imaginou tudo aquilo. Ele, o padre que apareceu na cabeça dele, né, começa a falar que aquela personalidade que ele criou não é uma personalidade, que ele só inventou pra se proteger, mas que o verdadeiro Sam Wilson sempre seguiu o código de ética do pai dele, que era um pastor, e por aí vai. E aí ele volta ao normal dele. É interessante essa fase aí do Sam Wilson, que mostra que ele tem um transtorninho ali, né, tem uma dupla personalidade, que assim, foi bastante explorado aqui nesse arco. Era uma história secundária, né? A história do Capitão tinha menos páginas pra caber essa história também, né? Então ele dividiu muito bem. Nunca mais tocaram muito no assunto, assim, do Falcão, dessa persona maligna dele. Não, pelo menos não desenvolvendo dessa parte. Foi a última vez que se ouviu. Ou seja, dá a ideia de que curou. Quanto à história do Capitão lá, só uma coisinha, que o Dematis também deu outro pelezinho no Comics Code, né? Fora falar do amigo gay, que, assim, o Comics Code não permitia. Só que, dependendo do jeito da abordagem, você dava um pelé nos veinhos lá do Comics Code. É que a Bernie teve a primeira noite com o Steve Rogers, né? Só que não, porque aquele robô lá, o Primus, ele vira robôzinho, ele vira um monte de coisa. Mas era um robô tão bom, mas tão bom, tão perfeito, que ele conseguiu emular o namorado da menina e ter a primeira noite com ela. Eu falei, olha só. Ei, robôzinho. Na fala dela, depois que eles estão conversando, que o robô se arrepende porque conversa com ela naquele velho clichê de King Kong e a mocinha, sabe? Então o monstro vai decidir deixar porque tá apaixonado. Ele fala assim, não, porque eu gostei da noite maravilhosa que a gente teve. Fala, ah, danado. Por isso que o Capitão tava com raiva. Dor de corno. Dor de corno. Só comentando desse do Sam Wilson, né? Isso era um detalhe que o Remender podia ter resgatado no eixo, né? E outra coisa, né? O Capitão América adora passar o manto dele pra pessoas com problemas mentais, né? Ah, não, pera lá. Chegou a conclusão aqui que o Steve Rogers também já tem problema mental pra caramba. O cara não sabe nem quem ele é. Ele tem mais memória falsa que o Wolverine. Toda semana aparecia uma pessoa nova dizendo: oi, eu te conheci da época do, da Segunda Guerra. O cara, beleza, tranquilo. Amigão de infância. Não, porque, pô, o Buck foi o cara lá que foi, teve lavagem cerebral lá pelos russos. E agora eu não sabia dessa etapa, né? Do Sam Wilson. É o cara que tem dupla personalidade. Ou seja, ora ele é o assistente social, ora ele é o traficante do. E ele é tipo o traficante que entra assim, todo maioral na rua, né? Bota um casaco mais colorido, fica fumando um cigarrinho assim, daqueles, com aquelas pontinhas assim penduradas, óculos todo chamativo e vai andando. É, eu sou o traficante bom da moda aqui. Quando meu xingado era o melhor. Calma que piora, porque a gente vai ver mais um caso de pessoa com problemas mentais que chega pro Steve. Steve, me ajuda. E o Steve, beleza, vamos voltar você pra bater em bandido no meio da rua. É verdade. Nessa mesma história do Primus aí, já dá um pontapé inicial pro que vem aí, que é um outro inimigo macabro, que volta ainda mais perturbador do Capitão América, que é o Espantalho. E aí o DeMatteis coloca ele ainda mais perturbado ainda, porque ele agora, além de estar atacando as pessoas, né, com aqueles corvos da delinquente dele, ele tem um tipo um empregado, um serviçal, que mais pra frente ele descobre que é um dos irmãos dele, e ele inventou uma história maluca pra tentar justificar por que ele é tão vilão. Só que aí o irmão dele depois desmente a história dele, né? Pois é. Que ele conta a história que o pai dele meio que abusava dele e do irmão, que trancava ele tipo num porão, um pastor maluco que ficava batendo no irmão dele, e ele começou a ficar psicótico por causa disso. Ó, o irmão dele fala, depois que ele é preso, né? Não, é exagero. Meu pai era um fazendeiro bonzinho. Ele que era meio doido, inventou essa história aí. Ele até inventou meu nome nem é esse que ele tá falando. Ele é perturbador. O curioso também é que nessa história resolve um pequeno plot paralelo que tava se fazendo de um grupo, tipo de um grupo de ajuda social, uma coisa assim, que queria usar mais uma vez o nome do Capitão América como propaganda, né? Ele tinha até um nomezinho, né? Liga da moralização da América. Exatamente. Eles dizem, não, mas Capitão América, você, todos os seus ideais representam isso que a gente quer. A gente não tem político dessa vez aqui, não tem nada. A gente só quer transcrever alguns ideais, fazer panfletos, propagandas pra isso e usar seu nome. Capitão América, mais uma vez, velho, para de usar meu nome nessa porra. Eu não aguento. Ei, mais. Ô, Coveiro, será que foi de propósito ou foi coincidência da tradução essa piada interna aí? De qual? Liga da moralidade da América. Tira moralidade e coloca justiça. Mas qual era o original? É por isso que eu tô perguntando se será que não foi uma piada interna do DeMatteis ou se foi coincidência da tradução. É, não sei. Eu só sei que o Espantalho, ele tá achando que essa liga aí tem vínculo com o Capitão América e começa a atacar os caras pra tentar atrair, assim, o Capitão América, né? Só que o Capitão América aparece lá meramente, assim, ao acaso. Na verdade, se você olhar direitinho, o Steve Rogers tem mais a ver com essa liga do que o próprio Capitão América, que é um dos caras que queria contratar o Steve Rogers, o renomado artista que está fazendo sucesso em todas as campanhas publicitárias. Que nunca trabalha, mas está fazendo sucesso. É, mas aparece fazendo. E aqui vamos chamar ele e ele vai fazer a propaganda pra gente. Enfim, o Espantalho é derrotado e aí é preso. E aí a gente vê que ele é mais maluco ainda. É, ou tem um plot twist, né? Pode ser que o irmão é pirado também, né? Vai que o irmão tá falando mentira. Hã? Tem uma curiosidade, uma etapa aí. Quem contrata o Steve Rogers, né? Pra fazer, né? A publicidade aí pra liga aí. Foi um cara que teve algumas histórias anteriores. O Steve Rogers, o cara tava lá e tinha feito lá um trabalho, né? E o Steve Rogers falou, olha, isso aqui vai pagar meu aluguel, porque eu tô na pindaíba, né? E aí ele chega lá, o cara fala assim, ah, não sei o que, fala pra aquele judeu, não sei o que. O Steve Rogers fica nervoso e rasga o trabalho, o cara fica assim, sem entender nada. Ele vira as costas e vai embora, né? Ele até se desculpa aqui, né? Que ele fala, desculpa pela minha atitude antissemita, né? Ele fala. É, pede desculpa. Não, e o legal é porque, tipo, quando os outros têm atitudes assim, impetuosas, sei lá, a Bernie, o outro cara e a Tia May vizinha dele, não sei se é a Tia May, não, se é a outra Tia May. Tia May de tia, a outra é nazista. Pois é. Quando esses três estão com raiva, aí o cara pega, faz um mega discurso de 3 páginas que todo mundo dorme e desmaia. Porque daí, quando chega lá, quando não tem ninguém por perto dos caras, aí o cara pega tal uma dessa, rasga o negócio. Aí no dia seguinte, ainda precisa pagar o aluguel. Outra curiosidade aqui é que essa liga daí já estava usando o nome do Capitão América em vão, vamos colocar assim, né? E o dono da liga, né, falou assim, ué, mas você já tinha autorizado? Aí o Capitão América, eu nunca autorizei. Aí ele olha pro filho dele assim, bom, é que eu achei que ele ia autorizar e não ia haver problema, né? Deixa o filho tomando conta do negócio, é isso que dá. Ele até fala, né, se você fosse, não fosse meu filho, eu te demitia hoje mesmo, né? Mas o pai também era bem safado, né? Era picareta. Filho de peixe. Mas era bem picareta, né? Não, o filho até pela história ali era um idealista, né? Uhum. O pai que era o safado ali, que queria ganhar dinheiro com a coisa. É só uma pergunta, a Bernie já sabe aqui que o Steve é o Capitão América? Já. Que parte é? É quando eles estão indo pra um show nazista, aí vai uma galera pro... Não, peraí, explica direito, Paulo, fala direito. Não, tem um show nazista com palco e tudo mais. Aí vai lá a Bernie, a Tia May, judia e o outro cara lá fazer uma manifestação antinazista. Aí o cara joga, o ex-marido da Bernie joga uma pedra no cara, aí os dois começam a brigar no palco, aí chega o Capitão América e começa lá com a turma do Deixa Disso com os dois. O Capitão América é tão chato que ele conseguiu unir um judeu e um nazista pra enfrentar um inimigo comum, que foi o Capitão América. Aí o Capitão dá uma porrada nos dois, aí pega o microfone e faz aquele discurso chato dele, aí a Bernie, não acredito, esse discurso chato eu conheço. Não ele é não. Canto. Não, mas ela é. Descobre ela, ele. Ela descobre pelo discurso. Ela descobre pelo discurso. Tem uma hora que ela vai pegar no rosto dele. Não, mas é só pra... É só pra comprovar, né? É, mas só pra dizer, ó, eu conheci, porque esse furo no queixo não tem... Exatamente. Ou é o Ben Affleck. Próximo arco de histórias, a gente vê o surgimento de um personagem que o Steve Englehart tinha recuperado ele na Era de Prata. E aí volta aqui, o Paulo já tinha cantado essa bola aí no tópico anterior, né? É mais um disfuncional dentro da linha de coadjuvantes do personagem, que é o Bucky dos anos 50. Que a gente descobre aqui que, na verdade, ele tem um nome, não era Bucky como a gente achava até então, e o nome é Jack Monroe. E desde que ele foi capturado pela S.H.I.E.L.D., né? A S.H.I.E.L.D. foi lá, recuperou ele, supostamente tratou a cabeça dele, ok, você está bem, meu filho, agora volta pra casa, tá livre, não vou precisar mais gastar com você. E coitado, o cara também igual o Capitão América, com a diferença de uns 5, 6 anos só, né? Ficou em animação suspensa esse tempo todinho. Ele cai nesse novo mundo sem saber nada, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer é tentar encontrar o único rosto conhecido, o único rosto familiar pra ele, que talvez possa ajudar ele. Quando ele vai bater na casa do Steve Rogers, o Steve Rogers já dá o boa tarde socando o moleque, né? E o Steve Rogers fala, ah, você é um robô, você é o camaleão, você é não sei quem. Aí o cara se explica, não, eu sou aquele menino, lembra, tal? Infelizmente eu pareço que eu fiz plástica, né? Os dois tinham feito plástica, né? O Capitão América e o Bucky dos anos 50, né? Eu agora preciso de alguém que me ajude, tal. Aí o Capitão América tem pena dele, né? E fala assim, beleza, pode dormir aqui. Aí a Beck fala, mais uma vez eu fui interrompido, eu vou pra minha casa de novo, né? Cadê o Primus, né? Cadê o meu brinquedo? Cadê o meu brinquedo? Paralelamente a essa história, a gente vê uma trama sendo desenvolvida da Madame Hydra, né? Que descobre finalmente que ela foi manipulada a acreditar que ela era a verdadeira mãe da Mulher-Aranha, mas não era de jeito nenhum. E ela, se achando usada, vai querer erguer um novo império sob o comando dela. Ela contrata um outro vilão, Constrictor, e aí começa a fazer um plano maquiavélico daqueles de vilão mohaha, né? Enquanto isso, o Capitão América começa a treinar o Jack Monroe. Ele começa a dizer, ah, não precisa usar o nome de Bucky, né? No meio desse treinamento aí, o Capitão América é sequestrado pelo Constrictor, pela turma da Víbora, né? Da Madame Hydra. E o Nomad que fica boiando, né? Ele fala assim, não, quem é esse moleque? Sei não quem é, não. Deixa esse moleque aí. É um doido seguindo o Capitão América. Daí, o Capitão América vira refém. Ele tá toda hora sendo intoxicado, tá sendo envenenado pela Víbora. É Madame Hydra, né? Não fala que é a Víbora. Mas ela é a Víbora também. também, não é? Acho que não. Lá fora, acho que ela chama de Viper. Aqui foi Madame Hydra. É, ela é a mesma personagem. E aí, ele não tem mais o senso da realidade, o que é verdade ou não. Começa a ter umas certas alucinações. E enquanto isso, o Buck vai tentar encontrar as únicas pessoas que ele conhece, Capitão América. Primeiro ele vai atrás da Bernie, né? A Bernie fala, ó, o único contato que eu tenho é com alguém na SHIELD, né? E mais pra frente ele também tem um contato com o Sam Wilson. Sam Wilson que detesta ele, né? Desde daquela época que ele tava socando lá os negros lá no Harlem. Só vai em gente que bate nele. É nesse momento que é dado ao Jack Monroe o manto do Nômade, né? Era um manto que tava disponível, né? Desde que o dublê morreu. Ele fala, ó, é a única roupa que cabe em você. Vai lá. E até usa o moleque pra tentar libertar o Capitão América. Acho que é um plot grandinho. Demorou umas 3, 4 edições. É, foi mais desenvolvido, né? É uma história até bacana. Porque apesar do Jack Monroe tentar de várias maneiras ajudar o Capitão América, ele sempre falha. Ele não tem a mesma maturidade, não tem o mesmo treinamento que tinha o outro Buck ou o próprio Capitão América quando era nômade na época, né? Enfim, de algum jeito ele consegue entrar. Ele tá sempre sendo apoiado pelo Dunga. Dunga seria o operativo pra ajudar ele na missão. A princípio, à distância, mas depois ele é capturado também. E curioso aqui, né? O Dunga começa a sentir a idade, né? Pois é, reclamar, né? O Dunga começa a sentir umas dor no peito aqui e fala, rapaz, essa missão de campo não dá mais pra mim, não. É tanto que lá pro final da história, o Nick Fury, pra não se livrar do Dunga, fala assim, não, mas eu preciso de um vice-diretor da SHIELD, vai ser você. Dunga queria pendurar chuteiras, né? O Nick Fury que não deixou, né? É, pois é, né? Enfim, o plot se resolve em vários momentos. Esse novo nômade é testado, né? Por exemplo, tem uma hora que os compostos que estavam voando, tipo num balão, sei lá, iam atingir Nova York. Era uma cidade dentro do subúrbio de Nova York. E aí isso, o Buck ficava resistindo de atirar. Os caras falavam, atira, mas vou atingir o capitão. Foda-se, o capitão atira. Ele se vira e tal. Enfim, seria mais uma fase em treinamento, mais uma fase que o Capitão América tem um parceiro mirim, né? Uma coisa que até mais tarde o próprio Caveira Vermelha questiona, né? Mas você tem que sempre arrumar um moleque pra correr risco ao seu lado. Uma coisa que eu queria falar desse arco é que eu queria ver uma revista da Mulher-Aranha desenhada pelo Mike Zeck, que ficou espetacular ver a Mulher-Aranha dele. Oh, maravilhosa. E assim, foi legal essa introdução aí do Jack Moore, trouxe, né, arrastou lá de trás, tal, como nômade. E inclusive a própria identidade de nômade também, né? Por exemplo, quando o capitão lá atrás, na era do Englehart, usou a identidade de nômade, foi até curto, né? E aqui não, aqui foi bem desenvolvido. Ah, vale só destacar que o Constrictor aqui também deu uma de Braddock, né? No meio do caminho também deu uma amarelada, né? É, mas o Constrictor é um outro que segue a linha de mercenário, vamos dizer assim. Quando ele viu que a Víbora, ou Madame Hydra, enfim, queria matar pessoas, ele falou, pô, que isso? É tanto que o Constrictor, mais pra frente, ele é usado até como, muitas vezes, operativo da SHIELD, né? Você vê, por exemplo, ele fez parte daquela equipe lá de professores de Vingadores Iniciativa, por exemplo. Aquela equipe de Black Ops deles, né? Bom, um outro arco muito pequenininho aqui, mais pra trabalhar o Nômade do que qualquer outra coisa, aparece o Porco Espinho como vilão, né? Ele ganha um traje menos ridículo, mais operacional. O Nômade tava se questionando, né, se ele podia lidar com o vilão sozinho, né, ou se ele ia ficar eternamente na sombra do Capitão América, né. Só que o Capitão América tava precisando, em dado momento, quando foi confrontado pelo Porco Espinho, encontrar um amigo da época da guerra ainda que tava pra morrer, né, mais um, né, que era o Jeff Mays, que já chegou a usar, inclusive, o manto do Capitão América, mas era mais conhecido como um patriota, realmente um personagem criado na época de ouro. O pedido do Jeff Mays era que, na hora dele partir, tivesse Capitão América junto, né, nos últimos momentos da vida dele. E aí eu tava o diabo do Porco Espinho atrapalhando, né? Interrompendo no meio do caminho. Aí ele falou assim, Nômade, cuida dele sozinho aí que eu tenho que chegar lá no hospital primeiro. Aí, você tá confiando em mim? Esse vilão muito poderoso? É, o Porco Espinho é poderoso pra caceta. Enfim, o Nômade passa, né? Passa na prova. O penúltimo arco, que é o último mesmo, é um arco muito, muito grande, é uma maluquice sem tamanho. É, tem que gostar muito do personagem pra gostar desse arco. Que é uma trama envolvendo Deathlok, a versão do Deathlok do futuro, que é impedir, aquelas coisas de futuro alternativo, né? Que é impedir o futuro dele, o futuro de 1999. Nossa. É. Futuro que já passou. Pra ver como a gente tá ficando velho aqui. Nesse E pra evitar que isso aconteça, ele viaja no tempo pra 1980 e pouco. E aí tem toda uma trama em que ele tem que manipular o Deathlok desta realidade, que foi criado pela organização Brand, alguma coisa desse tipo, e impedir que ele seja um estopim pra causar toda a tragédia do futuro. Enfim, esse arco maluco aí, tem até viagem no tempo, tem até o clone do Deathlok passando as memórias dele pro Deathlok do presente, Capitão América viajando pro futuro de 1999 junto com a galerinha lá pra impedir lá os vilões de ganhar, e depois ele tem que voltar pro passado pra impedir que aquele futuro aconteça. Enfim, sei lá, divertidinho, mas não foi o melhor do Dematiz aqui nesse run dele. O arco é tão emocionante que ele acaba numa das últimas edições, ele acaba assim no meio da história, e tinha umas páginas pra completar, e aí o Mike Zeck e o Dematiz criaram a história da Bernie América. E que seria a imaginação da Bernie se ela fosse Capitão América. O curioso é que nessa realidade o Capitão América que tá dando em cima dela toda hora, e ela que sempre tem um motivo pra fugir. É o troco dela, né? Eu tenho que fugir aqui porque fulaninho precisa conversar comigo sobre a manicure. Ah, não, eu tenho que fugir daqui pra resolver o problema aqui na esquina. E o Capitão América, o Steve Rogers, né, que não é o Capitão América dessa idealização dela, fica toda hora assim: poxa, ela nunca diz que me ama, ela nunca tem tempo pra mim. Esse futuro alternativo aí do Deathlok, depois ele foi considerado universo Marvel 7484. Ele foi categorizado como uma das terras alternativas também. Tomara que o Hickman tenha destruído ele. Pois é, com o Deathlok, né? Mas é legal, acho que foi uma das primeiras histórias que eu li assim do Capitão mesmo, assim, e até o Deathlok. Deathlok com certeza foi a primeira vez que eu vi o personagem. E é outro que no traço do Zack também ficou espetacular. E no Brasil é engraçado, né? O pessoal reclama, né? Não, que as histórias aqui demoram a chegar aqui. Você tá falando aí, o futuro era de 1999, né? No Brasil, porque a original era 1993. Olha o delay aí de 6 anos que tinha de uma história daqui pra lá fora. Então, tiveram que pular uns números aí, né, aqui no Brasil. É, tiveram. Aqui era mais futuro. Por isso que fala que o Brasil é o país do futuro, é por causa disso. Ai, que bosta. Ai, ai. Pra quem tá comprando as coleções históricas, algumas dessas histórias que a gente vai começar a falar aqui foram publicadas recentemente num daqueles grupos, né? Acho que boa parte aqui desse final dessa fase do Dematiz tá na edição 3 e 4 do volume Super Vilões Unidos, tá? Bom, enfim, a trama começa a se montar com o retorno do Barão Zemo, e ele agora ganha uma companheira misteriosa, que a princípio você não sabe direito quem ela é. Ela se apresenta como sendo a Madre Superiora, e ela reconhece no meio do disfarce lá do Helmut Zemo que ele é realmente o Barão Zemo, e pede pra ele tirar a máscara. Ele tava a toda hora perseguindo, observando, stalkeando o Capitão América e o Nômade, né? E no final ele fala: ó, se junta a mim. Aí, mas quem é você? E no fim ela leva ele pra uma grande casa, um lugar lá que a gente não sabe direito qual é, acho que é na Europa, e diz: olha, eu sou a filha do Caveira Vermelha. E aí leva ele até ele lá pra o quarto do Caveira Vermelha, onde supostamente o Caveira Vermelha parece estar muito doente, porque tá numa cama lá, todo decrépito. Mas nunca revela o rosto do Caveira Vermelha, né? O resto da história aqui trabalha muito o núcleo de coadjuvantes do personagem, trabalha bastante o Nômade, que ele tá toda hora tendo uns pesadelos, tá tendo umas alucinações assim. Ele não sabe direito por que tá tendo esses sonhos, mas ele acha que deve lembrar por quê. E ao mesmo tempo, o núcleo de coadjuvantes do personagem Capitão América tá sendo assombrado por uma série de vilões, né? O primeiro que surge sendo perseguido aí é o Agni, né? Ele recebe uma visita do Zemo e da Madrame Superiora. Esse plot é um pouco deixado de lado. A gente vê mais duas histórias fechadas em arcos, uma envolvendo um novo saltador, né? Vai lembrar que é aquele saltador que foi bode expiatório na fase do Englehart, lá naquela conspiração lá do Império Secreto, morreu. O irmão dele tentou tomar o lugar, só que o irmão dele não era tão malzinho assim, vamos colocar assim. E no fim acabou se unindo ao Capitão América. Os dois no final queriam agir contra uma empresa de seguros que não tava pagando seguro para a família dos vilões. Eita, mãe. Não, olha o detalhe. A empresa de seguro alegando que não podia pagar porque os caras eram vilões. Mas aí o irmão do Salvador fala: mas você sabia que meu irmão era um vilão e mesmo assim você fez ele pagar esse seguro? Aí o Capitão América concorda: realmente, se a empresa sabia, ela tem que pagar mesmo se o cara fosse vilão. Defendendo a classe dos super vilões. Parabéns. E no fim, o Capitão América e o Salvador conseguem forçar a empresa a pagar. Então, o Capitão América dando uma de um candidato que eu também não vou citar o nome. A outra história curtinha que tem é uma história muito surreal, muito maluca, envolvendo um personagem chamado Corvo Negro, que surgiu meio que do nada, né? Corvo Negro seria a ideia do Demathes pra substituir o Capitão América. A ideia dele é assim: o Capitão América, ou Capitão América, representa a Nova América. O Corvo Negro representa a Velha América, os nativos da América. Então ele merece ser o Capitão América. É, porque não, primeiro tem que explicar uma coisa. No editorial aí, tava há anos já, acho que desde 81, né, se eu não me engano, essas histórias já são de 83, 84. Desde 81 tava o G-Shooter: não, tem que rebutar tudo, tem que matar o Homem-Aranha, matar o Capitão América, matar todo mundo. Identidades secretas novas, tem que ter personagens novos, renovar a história, recomeçar do zero. Aí se você for olhar nas revistas, tem uma porrada de herói menor que simplesmente ou morreu ou se aposentou nessa época. O Motoqueiro Fantasma, Ômega, o Desconhecido, o Nova perdeu os poderes, a Mulher-Aranha perdeu os poderes, a Carol Danvers perdeu. Tava passando um rodo no início dos anos 80 de personagens que estavam morrendo ou perdendo os poderes e sendo substituídos por outros. Se for olhar nessa época também, teve o Tony Stark que virou cachaceiro e foi substituído pelo Rhodes, também teve o Bill Raio Beto, por aí vai. Aí o Capitão América tava sendo segurado há maior tempão, porque o Demathes tava naquela: não, por enquanto não, por enquanto não. Aí chegou uma hora que o Demathes teve uma ideia: ah, já sei, Corvo Negro, na edição 300 eu vou terminar esse plot maluco que eu tô escrevendo e vou botar, vai ser o novo Capitão América, vai ser o Corvo Negro. Aí tava tudo pronto, beleza, o G-Shooter feliz. Aí o G-Shooter lê a história e não gostei. Não gostei, porque não fui eu que fiz, é isso que ele quis dizer. ele quer rebutar tudo, mas ele quer rebutar tudo, não é pra outro tomar ideia dele, esse é o problema. Ah, mas o Corvo Negro, venhamos e convenhamos, era um personagem pra lá de surreal. É. Primeiro que ele era meio um transmorfo, né? Tem hora que ele virava corvo e saia lá stalkeando as pessoas, né? Era uma espécie de vampiro em forma de corvo, né? É, só que era um vampiro ao contrário, porque ele curava as pessoas na janela, né? Tipo, tinha uma pessoa doente assim, ele vazia um zirunginum na pessoa assim, né? Xamanismo. E a pessoa curava. E ele, tipo, sentiu todo um visual meio esquisito. Eu vou até colocar aqui no link do programa pra você ver quem é essa criatura, né? E ele começa a provocar o Capitão América. O tipo de luta dele era muito surreal. Tipo, ele parecia que ela virava tipo um vendaval, uma coisa meio esquisita assim. Eu acho que ele lutava capoeira. E aí o Capitão América, quando percebeu o esquema do Corvo Negro, né, que tava toda hora falando como é que ele podia representar a América, se ele representava tudo de ruim da América, não sei o que lá, dos invasores, blá blá blá blá blá. Aí, do nada, não me explique porquê, o Capitão América concorda com ele e fala: beleza, eu vou me ajoelhar pra você. Aí o Corvo Negro fala: você está se ajoelhando pra mim? Aí o Capitão América fala: estou. Aí ele: hahaha. Começa a rir, sai voando e vai embora. A risada vira tipo aquela grasnada do corvo e ele sai. Aí você fala assim: que maconha da porra. Não foi nem o Englehart que escreveu isso. Que porra é essa? Isso é peiote. Uma anomalia de uma única edição, né? Quando volta aos trâmites normais da história, o Capitão América, que recentemente recebeu um pedido de casamento da Bernie, vale ressaltar, foi a Bernie que pediu ele em casamento, foi a Bernie que tava a todo momento querendo que ele conhecesse os pais dela, então sempre ela cutucando, né? Aí ele vai pedir os conselhos de alguém. Esse alguém é um personagem que você deve lembrar da fase do Englehart, que é aquele Dave Cox, que agora já tá com família, já tá com filho. E o Capitão América fala: pô, Dave, então eu quero conversar com você, porque eu conheci outra pessoa que quer casar comigo, você já tem uma pessoa com família, tem filho assim, e assim, eu tô pensando como é que você fez pra esquecer a Sharon, porque eu sei que você gostava da Sharon, eu também gostava da Sharon, eu não sei o que fazer, assim, como é que eu assumo esse casamento, não assumo, não sei o que. Aí o Dave Cox fala: olha, eu gostava muito da Sharon, mas ela morreu e a vida continua, tá? Esse é meu conselho. Cara, vamos ser sinceros que o Capitão, ele só dá pilha errada com esse pobre infeliz, cara. É só pilha errada o tempo todo. Porque vocês lembram como começou essa amizade, né? Aí o cara: olá, Capitão, meu jovem, você mora por aqui. Aí o cara: meu Deus, você perdeu um braço, eu fico com seu braço, aleijado. Desse jeito, cara. Tá bom. Aí agora chega lá o cara, reconstruir a vida dele, tem esposa, tem filhos. Conseguiu, assim, sabe? Tipo, um caso raro em quadrinhos. O cara seguiu a vida e tudo mais. Até ganhou um bigode, porque você ficar mais velho, você ganha um bigode. É. Aí chega o cara e: olha, eu sei que você gostava da minha ex, então, ex, lembra dela, lembra dela, lembra dela, lembrou, vamos colocar trauminhas na sua cabeça de novo, aí depois... Não, cara, ele fala da Cheryl na frente da nova mulher do cara, né? Pois é, cara. Piada total, né? Ao se despedir do cara, né, achando que tava tudo bem, o cara dá as costas, o cara é raptado pela Madre Superiora e pelo Zemo. E é manipulado, tanto a mente como fisicamente, pra virar um novo vilão. Aqui coloca como se fosse sendo o Matador. Mas mais pra frente diz que a roupa dele, né, que é uma roupa totalmente high-tech, que ele tira as armas do fundo da... Calma. Do fundo da capa dele. Fátima. É, vai tirando tudo quanto é canto as armas, assim, e vira um cara completamente diferente do que ele era. Que vocês devem lembrar que o Dave era completamente, tipo assim, não sou a favor de violência. É, pacifista. O curioso dessa história aqui, no decorrer dela, é que o Nômade, agora tá praticamente um companheiro diário do Capitão América, ele tem uns comentários, assim, bem sem noção, sabe? Tipo, pra ele, ah, Capitão América, esse cara aí é o que você diz que ele era o covarde? Aí diz, como assim, Jack? Tá doido? É o pacifista, tal. Na minha época, isso era covarde. Nossa. Aí quando foi falar lá do Arne, né? Ô, Capitão América, esse cara aí, Arne, na minha época eu chamava ele de... Aí, calma, Jack, eu quero a sua opinião. Por favor. Não, quando ele vai falar, né, já com São Luís pra pedir ajuda, ele já chega, ô, negão, você não vai fazer como é. Na tradução de hoje, ele fala isso com São Luís, o São Luís bota na parede e fala assim, meu irmão, pra que eu vou ajudar um racista feito você? Aí ele fala, calma aí, cara. Eu nasci nos anos 50. Ninguém gostava do Jack nas festinhas lá do prédio, né? O pior que acontece, o capitão leva ele pra uma festinha e o cara fica lá no canto. É claro, ninguém gosta de falar. É um cara esquisito, ele fica lá, assim, olhando. O Steve também é muito sacana, porque, assim, você sabe que é uma regra de todo super-herói. Se o cara tá com a máscara, você chama ele pelo nome da máscara. Capitão América, como a gente vê, por aí vai. Aí, toda vez que ele é capturado, seja pela Madame Hydra, pelo Constrictor, seja pela Madame Superior, sei lá quem for... É sempre a mesma coisa. Meu Deus, isso era com o Jack Moron. O nome dele é Jack Moron, viu? O nome é Jack Moron. Decorem. Podem jogar no Google. No final dessa história, o Dave se fere tanto que entra praticamente em coma, né? E aí o Capitão América descobre realmente quem é que tá por trás de tudo. Que é o Zemo associado com essa moça que ele nunca viu na vida, que é a Madre Superiora. Nas próximas edições que seguem caminhando para a edição 300, a gente vê desenvolvimento mais desse plot, né? Por exemplo, ele descobre que realmente o Caveira Vermelha tá inabilitado, um serviçal dele. O cara também já tá envelhecido. A Madre Superiora revela que ela tem, na verdade, uma religião. E ela tem uma série de asseclas, cada um com um tipo de poder diferente, né? Sonho, prazer, agonia e morte. É, exatamente. Então cada uma tem um poder e aí se tornam vilões diferentes, né? Pra quando for combater mais pra frente o Capitão América. Enfim, ele e o Nômade vão invadir esse castelo. Porque aqui na tradução chama de Casa do Caveira, né? Grayskull. E ao mesmo tempo, outros personagens são sequestrados no decorrer do caminho e viram reféns, né? Aí entra o Sam Wilson, a própria Bernie, o Arne, né? Uhum. E mais pra frente, inclusive até o próprio Nômade, né? O que mais sofre dessa leva aqui de sequestrados é o pobre do Arne, né? Primeiro porque se passa com a fantasia do Zemo. O Capitão América dá uma porrada nele, até acho que matou ele, mas depois descobre que não matou não, que é um robô. Aí depois de sacanagem, não sei se foi o Zemo, ou se foi a Madre Superior aqui, bota ele vestido parecendo uma boneca, cara. É, aquelas bonecas de cerâmica, aquelas bochechas com a bola vermelha. E o cara tá completamente desorientado, assim, com a mente confusa, se achando uma pessoa errada, bababá. E o Capitão América revoltado com aquilo. Enfim, no levar da trama, você via que os dois que estavam unidos, tanto o Zemo como a Madre Superiora, começaram a ficar disputando quem ia derrotar o Capitão América. Que por trás de tudo isso, o próprio Caveira Vermelha tava instigando quem é que mereceria ser o herdeiro do Caveira, né? Será um ou será o outro. E tava, na verdade, perturbando cada um deles. O Zemo tava começando a ficar também meio bitoladão, meio doido. E a Madre Superiora também já era meio psicótica. Enfim, os reféns, sem a necessidade do Capitão América, já tava encontrando um jeito de se livrar da prisão, né? O Nômade também acabou sendo preso no decorrer do caminho. Tinha lá o Falcão. A Bernie sempre era muito safa. Então assim, bom, a gente consegue pensar num jeito de sair daqui. E aí a gente descobre que o Caveira Vermelha realmente estava envelhecido. O que quer que protegia ele da animação suspensa, que deixava ele jovem, já estava perdendo os efeitos. E o Capitão América também estava envelhecendo aos poucos. No decorrer desse arco, você vai vendo que cada vez mais vai ficando mais com rugas, mais enfraquecido. E aí revela que, na verdade, foi uma armadilha manipulação que a Madre Superiora fez, manipulou a cabeça do Nômade, pra fazer com que ele colocasse lá no leite de cabra do Capitão América... um produto místico aí que fazia ele inibir o soro do super soldado, ou seja, deixar o Capitão América cada vez mais velho. A grande batalha final é o Caveira Vermelha velho e o Capitão América velho. Ele resolve se trancar num bunker lá, num lugar totalmente protegido, e depois o Caveira Vermelha contar a história dele, uma história que a gente já conhecia um pouco, mas ainda mais macabra, né, que ainda deixa ele mais psicótico ainda, e conta a história da filha dele, né, também uma história bem mais tenebrosa. Praticamente diz que, assim como o pai dele só queria ter um filho pra dar continuidade, enfim, ele resolveu ter relações com uma serviçal, uma... acho que era quem, meu Deus, era uma camareira, uma coisa desse tipo. É. É, do castelo dele, só pra ter um filho, pra ter a continuidade do Caveira Vermelha. Porque se o Hitler teve ele como discípulo pra continuar o mal, ele queria ter um filho mesmo, do sangue dele, pra continuar o mal dele. Só que nasceu uma menina. E aí tem uma cena que hoje em dia, pra quem acompanhou as fases do Ed Brubaker, bem clássica, que é o Caveira Vermelha revoltado, porque nasceu uma mulher, ele queria um homem, e quase jogando a menina do penhasco afora, assim, né? Ele ergue o corpo da criança chorando pra matar. Aí, de última hora, ele recua, né? E resolve criar a menina pra ser uma vilã. Ele aceita que supostamente seja a mulher herdeira dele. Só que a gente vê nessa história que não, que no decorrer ele nem aceitava realmente que essa Madre Superiora fosse herdeira. Ele, em certo momento, achou que podia ser o Helmut Zemo, né? Porque o Zemo, em algum momento, foi um grande subalterno dele. Ele achou que o filho poderia honrar. Só que não. Ele achou que, no decorrer da história, que o filho era tão bundão quanto era o Heinrich, né? Só que, na verdade, não. O Helmut, ele tinha uma certa moral, né? Ele não era um louco psicótico. Ele até fala, né? Meu pai não era um genocida feito você. Não era essas as intenções dele. Enfim, o Caveira descarta os dois. Antes do fim da vida dele, ele só quer uma briga com o Steve Rogers. E aí, nessa cena final, ele, pra provocar o ódio mesmo do Steve Rogers, simula uma destruição do castelo Caveira lá, da Casa Caveira, que supostamente tinha matado os amigos dele, matado o Zemo, matado a Madre Superiora. E aí o Steve Rogers fica tão doido que começa os dois a se atracar. Mas tipo assim, são dois velhos se atracando, tipo, como se tivesse perdido a partida de dominó da praça. Tava os dois assim, sabe, tacando pancando, assim, de uma maneira esquisita, sabe? Tacando a dentadura um no outro. É, no decorrer da história, o Caveira que diz assim, agora sim, você vai me matar, como é meu destino, meu maior inimigo vai me matar, tal. Aí o Steve Rogers fala, não vou matar não, eu prefiro ver você morrer de velho mesmo. Aí ele fala, puta que opa! Aí morre. É. Ele espera o Caveira morrer mesmo de velho assim. Quando ele se livra da prisão, ele percebe que era tudo uma enganação do Caveira. Não tinha castelo destruído nem nada, os amigos se salvaram. O Zemo também acabou se salvando. Vão trabalhar muito melhor ele depois, graças a Deus. Mas achei que foi legal, na parte do Helmut, com a construção do que ele era de Fênix pra o que ele vai se tornar. Ah, tem comparação. Ele começa a construir ele bacana, né? Que ele continua errando, mas ele começa a pensar mais. Ele passa um tempo aprendendo muita coisa com a Madre Superiora e... Depois ele fala assim, ó, eu aprendi até aqui, mas eu vou seguir outro caminho, porque eu não sou que nem vocês. É tanto que em dado momento a Madre Superiora quer matar ele e fala, por que você quer me matar? Ah, porque o meu pai escolheu você como herdeiro. Mas eu não quero ser herdeiro do seu pai. Você tem muito mais perfil de doida psicopática dele do que eu. Eu vou querer ser o herdeiro do meu pai. E aí ele segue um plot diferente. O Steve Rogers, já pra morrer lá depois da luta, é rapidamente curado pelo tal Corvo Negro. Chega lá perto dele, faz um ranhan. Aí ele se cura temporariamente. E a última história, depois da 300, aí já não é o Dimatis participando, mas não deixa de ser um epílogo pra essa fase. É o Capitão América sendo levado pra Mansão dos Vingadores e eles fazendo de tudo pra encontrar um jeito de consertar esse problema que houve no soro do super soldado, que era um inibidor, né? E fazer com que ele voltasse a ser mais jovem. O curioso é que na hora que eles colocam ele num aparato, numa máquina lá pra consertar o Steve Rogers, ocorre um ataque da Madre Superiora com as irmãs dela. E todas elas acabam também rejuvenescendo a idade que é real delas. E descobre que, na verdade, o Caveira, impaciente todo, né, pra encontrar sua herdeira, envelheceu artificialmente a menina e também envelheceu artificialmente quatro amiguinhas dela, né? E aí elas são, digamos, esse clã que ele criou de mulheres. O mais curioso ainda, pra quem não se atenou ainda, é que essa Madre Superiora vira pecado. Aqui não é dito literalmente, mas quem leu sobre a origem da Madre Superiora e lê a origem da pecado associa, né? Eu acho que ela é chamada de pecado a primeira vez pelo Ed Brubaker, né? Isso. Acho que sim. Acho que tanto é que a primeira aparição dela tem toda essa parte é contada, inclusive que esse vai e volta dela envelhecendo e rejuvenescendo, porque ela depois ela volta a ser criança, aí vira adulta de novo. Esse final aí acabou meio quase, né? Acabou com a carreira do DeMatteis, isso foi meio traumático pra ele pelo seguinte: esse final que o Caveira morre, na verdade, o número 300, o que vocês têm de página 300, o roteiro original do DeMatteis tinha o dobro de páginas. O dobro de páginas iria desenvolver o seguinte plot: o Caveira Vermelha ia morrer e o Capitão América meio que ele ia seguir uma linha assim, cara, eu preciso lutar mais pelo mundo pra conseguir paz no mundo à força, de qualquer jeito, entendeu? Tem que parar com essa maldade no mundo. Capitão América ia seguir um plano tipo Miss Universo, né? Exatamente, ele quer a paz no mundo, quer a paz mundial. Quando o Capitão América ia partir pra esse lado, o governo americano não ia concordar com ele, falou assim: gente, precisamos prender ou matar o Capitão América. E quem que ia ser mandado pra pegar ele, pra prender ele? O Nômade. No meio da batalha ali, o Capitão América ia ser morto também. Se eles iam trazer, como iam trazer o Capitão América depois, ninguém sabe. Mas a história era essa. Muito parecido com o plot de Guerra Civil, até. Em seguida, o que aconteceu? Aí o DeMatteis ia desenvolver essa questão do Corvo Negro lá se tornar o novo Capitão América. Como o Gene Shooter pegou esse roteiro e jogou metade no lixo, o último roteiro da número 300, quem assina é o DeMatteis e um tal de Michael Ellis. Ninguém conhece esse Michael Ellis por um fato muito curioso. Esse Michael Ellis não existe. Porque o DeMatteis falou assim: cara, eu não vou assinar essa merda. Eu vou assinar só o que eu fiz. O que o Shooter fez, já que ele não assina, eu vou inventar um personagem fictício. Vou colocar lá Michael Ellis. E tá lá, qualquer lugar que vocês quiserem, vai estar escrito roteiro de Michael Ellis, que nunca existiu. O DeMatteis saiu tão bolado, mas tão bolado nessa época, que tipo assim, ele entrou em depressão. Isso tem no acho que tem um blog, ele fala bastante sobre isso. Ele entrou em depressão, ele falou assim: não vou ser mais roteirista, parei com esse negócio de quadrinho e tal. Aí chegou uma vaga dele, na época ele saiu da Marvel até, parou de fazer quadrinho mesmo, e apareceu uma vaga dele trabalhar na DC. O Paul Levitt, que era o chefão lá da DC, chamou ele. Ele foi lá trabalhar e falou assim: tá, beleza, e você vai escrever, como vai ser o nome artístico? O DeMatteis falou assim: vai ser Michael Ellis. Aí ele explicou toda a história pro Paul Levitt e falou assim: não, cara, aqui não pode, você tem que usar seu nome verdadeiro. O DeMatteis só não desistiu de vez, porque quem ajudou ele foi o Kit Giffen, e aí que surgiu a Liga da Justiça Cômica. Mas, assim, o plot todo era esse. O que rumo que ia tomar ia ser bem diferente e tal. Se não, ia ser pra bem ou pra mão. Bem arriscado, né? Bem arriscado. O editor da revista Capitão América era o Mark Gruenwald. Já era, nessa fase toda dele, era o Gruenwald. E o Gruenwald aprovou. Pelo Gruenwald, beleza, tá aprovado. Quando o Gruenwald passou pro Shooter, ele simplesmente cortou e não avisou o DeMatteis. Aí o DeMatteis ficou puto da vida, né? E assim acabou essa fase desse jeito. Essa história aí, ela foi polêmica pra caramba. A história chegou pro Gene Shooter, o Gene Shooter escreveu metade dela, mandou o DeMatteis catar coquinho, o DeMatteis pediu a demissão e foi se mandou. E ficou numa dessas histórias que a Marvel sempre tem do editorial, que a briga foi tão feia que o roteirista nem sequer terminou a revista, no fim das contas. Pois é. Ela é a versão do Straczynski e Joey Quesada da época. Então, bom, a gente vai fechar por aqui nessa edição 300, 301 aqui do Capitão América, até porque teve esse cadernado recentemente que saiu. Eu achei que foi uma maneira interessante de pontuar. Muita gente vai questionar a gente por que a gente não falou da fase do Grunewald, por que a gente não vai falar dela agora e tal, porque ela representaria até mais coisas do Capitão América. Enfim, a gente queria primeiro encerrar em algo dentro da Era de Bronze, que é basicamente o que tá quase no final aqui, né? Vale ressaltar que quem for ler essas histórias aqui da fase do DeMatteis, em algum momento vai ver que tem um epílogo, que é justamente uma página só, com os Vingadores indo pra tal arca que aparece no meio da Central Park, que leva eles pro Battle World, né? Pro mundo de batalhas lá na Guerra Secreta. E é nesse momento aí, bem nesse meio, que ocorre essa saga. E aí quando eles voltam, até em algum momento o Nômade fala: como é que é, Capitão? Você foi pra outro planeta? Que história macabra é essa? Que história pra boi dormir é essa e tal? Até faz um comentáriozinho, né? Uma pontezinha. São duas fases marcantes que simbolizam mais coisas interessantes do personagem. Tem mais arcos a se lembrar. Tem também uma fase da vida do Capitão que pouca gente hoje em dia comenta, que é essa fase com identidade secreta, cheia de personagens coadjuvantes. Acho que talvez seja a fase do Capitão América que ele mais interagia com outras pessoas comuns, né? Não era apenas só soldado, não era apenas só missão. E também trouxe de volta um personagem que vai dar o que falar mais pra frente, né? Que é o Jack Monroe. A história do Jack Monroe não acaba aí. Pra quem acompanhava as histórias dos anos 90, sabe até que ele teve vida própria e até revista própria por um tempo, né? Histórias até bastante curiosas, por sinal. Então acho que representa bem o que a gente queria aqui nessa comemoração dos 75 anos de Capitão América pra fase da Era de Bronze. Vocês encontram boa parte dessa fase do Demates, principalmente lá na Sala de Perigo. Já está disponível, é www.saladeperigo.loja2.com.br. Divirtam-se na salinha de vocês. Terminado o jabá do senhor Marcos Dac, a gente também vai encerrar o nosso programa de hoje e a gente só volta agora no próximo mês. Então, até lá. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.